Bem-vindos ao Neo Player episódio 28, com os atrapalhados de sempre. Guilty Gear. Hoje é terça-feira. Cisne Negro. Seja bem-vindo ao Old Coffee. E Old Coffee. Aê, entrei pro Neo Play, mãe. Tô famoso. E eu sou o Dissex, o ditador dessa bagaça. E como vocês puderam perceber, né? Rômulo não está mais conosco, né? Mas pro seu lugar fizemos a contratação inédita no mundo dos podcasts. Trouxemos nosso camarada Old Coffee. O salário é bom, eu não podia recusar. Fiquei sabendo aí nos bastidores que teve, tipo, um teste de sofá. Isso aí é verídico? O pessoal foi muito duro com você ou você aceitou de boa? Essas coisas eu acho que não pode ser divulgado agora, né? Muito cedo ainda. Como foi, Cine? Foi muito duro com o garoto? Não, foi tranquilão. Tá começando agora, ele tá vindo agora, né? Vamos ver. Ele aceitou de boa? Tô de boa, foi tudo tranquilo. Ele sentou no colo, quando você bateu a mão, assim, senta aqui, garoto. Ele sentou e... É, vem cá, vamos conversar aqui com calma. Foi tudo certinho? Certinho, quero deixar claro que eu não participei de nada aí, viu? Peraí. Não foi o Guilt que deu a ideia do teste do sofá? Eu não dei ideia de nada. Já cheguei e sou envolvido em polêmicas. Então, Gold Flow, já que você entrou agora na bagaça, o que você andou jogando aí nesses dias aí? Esses dias eu joguei aquele jogo do diabo, que é quando o castelo do Lúcio ou do Sanei, depende da versão que você coloca lá. Eles tiveram que mudar o nome, teve uma explicação, agora não sei porquê, né? Deve ter tido algumas tretas aí. O jogo é R$1, né? Nunca tinha dado bola e tava numa promoção lá, 75 centavos. Por que não? Por que não? Comprei, né? Mas onde? Você conseguiu terminar esse jogo ou você também achou difícil pra cara? Não, eu não terminei nem, porque eu não comecei a jogar ele profundamente, né? Na verdade, eu não consegui passar das fases primeiro, né? Sem usar a manha do código de 30 vidas. Tem manha de código? Como assim? Vocês não sabiam? Não, eu joguei ele na raça, eu nem sabia que tinha. Tem código ele? Caraca, já cheataram o jogo. Mas é oficial ou você que... É sério, o código é sério. Que ele liberou lá o código lá. Mas como que é esse bendito código? Porque eu joguei na... Não cheguei a terminar. Eu cheguei, tipo, na... Passei a tela do Oniken, cheguei naquela tela dos skate e tal, aí depois parei. Você tá bem mais longe. Eu, como peguei essa semana ainda, não peguei as manhas todas ainda. Eu tô bem no começo, pra dizer. Mas a manha das 30 vidas, assim, é você ou digita no teclado. Quando... Na primeira fase, quando ele tá caindo, quando ele pousa lá, o pessoal bota uma plaquinha ali de... Avaliando o pulo, o salto dele. Sei, logo no início, né? Que ele cai, aí faz... Ei! Aí as plaquinhas, né? Enquanto ele tá caindo, você digita ou no teclado Baba Baby, ou no controle do Xbox você coloca B-A-B-A-B-A-B-A-Y. Baba Baby. E aí faz alguma coisa ou não? Ou do nada já aparece 30 vidas? Pisca a tela, faz um barulhinho de código, e aí você vê as 30 vidas. Na barra de life dele vai ficar as barras normais, só que quando você tomar dano... Ela não vai sair, só quando tiver já na são 8, parece, a partir da oitava, da quando chega na vida normal, aí é que Zé Fini. E quando eu joguei, eu acho que não tinha isso, ou eu não fui atrás, tá? Porque eu se matei pra caramba. No começo você vai naquele negócio de perde, aí depois já sei como que passa aqui, aí vai pra próxima tela, perde, aí já sei como que é. É aquele negócio de você memorizar, né, as fases, né? Na primeira vez que você chega, você não sabe o que faz, porque você não sabe que plataforma você tem que pular, você não sabe se você tá vendo, você pode tocar ou não, você pode subir ou não. Agora o jogo é bem bolado. Aquelas referências que tem no jogo. É, umas referências de jogos mesmo, assim, jogos. Sensacional aquilo ali. Castlevania, internet, aqueles futebol gambiarra, tipo os Ronaldinho Soccer, você lembra? É, futebol brasileiro. É, quando vai chutar. Ele chuta aí, maquebomba! Mas quem tu achou o nível de dificuldade dele? Depois da décima? Primeiras tu entende legalzinho, mas depois o negócio fica meio estranho, né? É porque depois nada faz sentido. Começa a ficar, tipo, caótico. E outra, a velocidade também começa a aumentar. E às vezes o pulo também não ajuda, né? Se pula, ele falha. O Cisne também jogou bastante, né, Cisne? Joguei. Vou ver se agora nessa semana, como é um jogo levinho, né? Um notebook sofrido roda aqui, aí eu vou ver se eu avanço mesmo. Só faltou também agora aparecer tipo algum esquema. Eu falo assim, o desenvolvedor colocou também save state ou um save nele, porque não tem. Deveria. Ah, deveria. Pô, deu 30 vidas, você quer save state? Eu só tô falando de brincadeira, pô. Pô, então você não pode salvar no meio das fases lá, você tem que começar tudo de novo, mano. Dá pra tomar banho. A gente não tem mais tempo de jogar direto assim, não. Você sabendo os esqueminhas de todas as telas, eu acho que você deve terminar ele uns 20 minutinhos, esse jogo. Ele não é muito longo. É, mas até você aprender as marotagens lá. Tanto que essas telas que eu parei, eu chego lá rapidinho, assim. Depois que eu não consigo passar, mas eu chego assim, rapidinho. Não deve demorar uns 20 minutos, assim, é muito rápido. Mas é que nem aqueles negócios de tem aquela vibe. Você avançava que nem o condenado, morria e não tinha jeito, tinha que começar de novo. É a mesma ideia. É, aquela pegada dos jogos de Nintendinho mesmo, né? Exatamente, mas é bom, eu gostei. É, eu gosto também pra caramba. Disney também, sei que ele já jogou bastante. É, eu joguei pra cacete na época que saiu e tal. O jogo é bom, independente de qualquer coisa, o jogo é bom, eu joguei, gostei, era o que eu esperava mesmo. Pelo preço. Mas você também não terminou. Tá bom pra cacete. Não, não fechei não. É difícil, né? Pra caramba. Não, é difícil pra caralho. Mas é um jogo gostoso de jogar. Não é um jogo chato, né? É uma merda que enjoa. Ele é meio viciante, porque você quer perde aquela fase assim, ah, não, vou lá e vou tentar fazer de novo. E o pior é que a porcaria daquela música da primeira fase, ali, das primeiras fases, aquela gruda na cabeça. É, mal pegajoso. Mas não canta não, canta não. E você, Guilty, andou jogando o que nesses dias? Eu andei jogando Dark Sword do Android. Dark Sword? É um hack and slash 2D, porque é lateral, né? E tu vai andando, mata os inimigos. O visual dele é todo escuro. O máximo que dá pra ver é só os olhos. E tem um cenário de fundo. Peraí, não, mas você não vê o personagem? Não, é só uma sombra preta. Só silhueta só. Tudo para economizar o jogo. Tem uns efeitozinhos do olho nos inimigos. Nele depende da armadura que você usa e na espada também, né? Tipo, a espada de fogo tem uma coisa vermelho ao redor. Mas aí você só anda o jogo inteiro vendo aquela imagem dos olhos vermelhos? Dependendo da armadura, né? Tem umas que cobrem o rosto. Mas aí o esquema é tipo stealth, é hack and slash? É, eu falei que é hack and slash. Você bate, pula, esquiva. Dependendo da arma, que é as armas que lhe dão a skill, né? O personagem que tem. Aí você vai melhorando a arma? Você pode ter até 4 skills, assim, você pode melhorar as armas. Mas a skill é presa à arma. Tipo, você pegou uma espada que tem e a outra não tem. Aí você tem que ver se vale a pena. Tem atributos. E, por exemplo, você atribuiu os baratos pra uma arma, depois você pode pegar aquele... Não, é da arma. Mas você não pode passar pra outra arma, isso aí? Não, é tudo da arma. Da arma e da armadura. Mas específico ou é livre pra qualquer um? Você pode economizar pra uma... É específico. Cada uma tem uma coisa. Você vê o que é melhor pra você. Você pode guardar pra usar depois também, né? Você não precisa. Tem... Antes de começar cada estágio, tem dizendo a vantagem e a desvantagem. É tipo, você tá com a armadura de bigorna. É um elemento lá. Não sei o que elemento é, mas o símbolo é uma bigorna. Aí você tá com a de energia elétrica. Você vai ter uma certa desvantagem. Aí você pode pegar outra espada, se você tiver guardado. Tem trilha sonora? Jogo? É meio enjoo. É, depois de um tempo você cansa. Eu botei logo no mudo. E tem por carga, né? A cada... Tipo, você joga uma vida, duas, três, até 20, se não me engano. Acabou. Aí você dá um tempo e ela recarrega. E tem o autoplay também. Se o autoplay, ele joga a fase por você. Sozinho? Vai jogando? É. Mas aí... E aí passa? A fase. Não, mas aí você pode fazer isso em todas as fases? Sim. Desde o começo tá liberado. E aí você salva o jogo sem jogar? É. Ai, caramba. Mas tem uma história, alguma coisa? Você tem que salvar... A história é a básica de sempre. Salve o mundo da escuridão. O jogo também dá a entender que você tá amaldiçoado. Por isso que seu personagem é daquela cor. Por exemplo, você bota pro personagem pra jogar automático todas as fases. Aí no final você vai ter você um verdadeiro quiser, não, final. Você pode jogar, também. Diferente. Agora, tipo, você tá cansado, tá tipo trabalhando e só quer farmar item. Aí você bota o alto lá. Chegamos no tempo mesmo dos caras preguiçosos, mano. O cara bota. Não, peraí. Vamos considerar que isso não é exclusivo desse jogo. Pra quem não pegou o começo, se é que alguma vez você tem, crítica também tem isso. Mas qual é o caso de crítica? Crítica você tem que pelo menos ter passado do estágio pra poder usar o automático. Mas tipo, você faz todas as fases nesse esquema automático. Aí no final, ele vai ter o mesmo final ou vai ter uma coisa diferente? Não, joga por ele mesmo, se você quiser, de série. Você pode jogar lá, mas eu tô dizendo, tipo, você não quer, ele joga um estágio, você tem sempre que confirmar essas coisas, entendeu? E é gratuito o jogo também? É, sim, tem umas coisinhas que você quiser gastar dinheiro à toa, mas é grátis. Mas o celular roda, tem que ter aparelho bom, roda no celular meia boa. Não, o meu aparelho é um G3, Moto G aqui no caso, da primeira geração, não é nem um G3. É o pessoal falando G3, aí eu acabei pegando amanhã. Eu tenho um Moto G primeira geração e roda de boa. Antes, depois da... antes não, mas depois dessa atualização eu tenho que entrar online pelo menos uma vez para fazer a autenticação depois da atualização. Mas fora isso, ele roda, pelo menos aqui, tá rodando offline. E ele não tem que fazer aqueles registros naqueles lugares doidos, aqueles negócios de e-mail, essas coisas não, né? Não. É, ele tem... Depois da atualização ele ganhou arquivamentos com o Google Play, mas isso é só pra quem gosta mesmo. E você, Cid, jogou o quê? We'll be right back. Mother, tell your children not to walk my way. Tell your children not to hear my words, what they mean, what they say. Mother, mother, can you keep them in the dark? Porra, joguei mais Fear 3. Mais Fear 3. Fear 3, é. Fear 3, eu não conhecia a franquia. Joguei... Como você se sente jogando o 3? Eu joguei porque o jogo tem uma parte que se passa no Brasil, entendeu? Aí eu achei interessante, falei, vou encarar e tal. Tipo a galera do Counter-Strike. Tem a favela, vamos jogar. É, orgulho e lazer. Parece a favela, filme do Counter-Strike? É... Não. Não parecia, não vai... Eu nunca vi essa história do Counter-Strike, velho. Não? 2016, eu nunca vi esse estádio no Counter-Strike. Eu não jogava Counter-Strike, então mas eu não é um jogador de FPS. Várias vezes no YouTube, às vezes você ia em Lan House e os caras estavam jogando, e ainda com aquela musiquinha lá. E eu nunca vi esse estádio, nem na Lan House. Nem foto? Nem foto. Quer dizer, foto é meio estranho, eu posso ter visto em foto, mas não identificado. Né? É. Preciso ter certeza que ele foi nesse jogo por causa das minhas recomendações. Você jogou... Pera, você começou no 3 ou jogou 1 e o 2 antes? É, engraçado. Eu joguei 3, eu não peguei 1 e o 2. Porque eu queria, talvez, fui também induzido ao erro por uma pessoa. E olha que eu achei o 2 mó da hora, velho. É, me falaram que o 1 e o 2 é bem melhor. O 1 é bom, agora apesar... tipo, o 2 assim eu achei mais da hora em comparação, né? Detalhes de gosto, não tem pânico. Eu gosto mais do 1, eu gosto mais do 1. Apesar que o 3 eu não achei ruim, pra quem fala que é ruim. Apesar que eu não conheci o 1 e o 2, claro, não tem como opinião legal. É o que eu tô falando, falando só do 3, que você jogou o 3. Falando só do 3 eu achei bacana, é porque eu não conhecia... A fala aí, o que... frenético o jogo, né? Frenético. Começa assim já no Brasil e tal, é meio engraçado, eu joguei modo cooperativo, eu fiquei com espírito, quem não sabe é o irmão lá do mal, lá do cara, a história eu não entendi muito bem, mas eu acho que é um irmão bonzinho, parece muito com o Snake, e o espírito parece com o Hitler mais novo. E é isso aí, vai é desenvolvendo o cara. Parece. Na explicação do Cisne, tudo isso é sério. Tudo é sério, quando o Cisne tá explicando é sério. É, eu não sei porque depois do BG's a gente sempre desconfia. Porra, começa assim na... uma espécie de presídio e tal, né, aqui no Brasil. A gente tem que sair e tal, a ideia de terror não, existe, não é tão não é tão assim aguçada, porque o jogo é uma franquia de terror, né. Eu não achei que não teve tanto terror, mas tem umas partes que dá uns cagacinhos sim. Até aparece lá a garota lá, a mãe deles e tal, tu não espera e tal. Tem a parte dos monstros lá que me lembrou a parte do Resident 1, quando aparece aqueles bichos e tal, dá um certo assim medo, até porque a gente não sabe como que ele é. A jogabilidade é boa pra cacete. E eu achei que ficou muito bang bang pro jogo de terror. Uma pitada terror? É, porque pra terror acho que deveriam dar uma amenizada e botar mais monstros. Tem muito soldado e tal. O monstro mesmo. E tem robô também. O negócio ficou meio louco, entendeu? É um jogo que ficou meio louqueira. Mas no geral, é gostosinho. Coisa, pro jogo de terror, ele é super frenético. Você passa de fase, você nem sabe o que aconteceu. Passa de fase, aí você já começa na outra fase, já no meio do caos, assim. Você já nem tá sabendo o que tá acontecendo. A gente sai de uma confusão, já cai no outro barato aqui. Já cai no outro e tal, é uma brigalhada do caralho, os caras vêm pra tudo não e tal. Não pausa assim pra você ver a história, o que que tá acontecendo direito, você não sabe. É, do nada tá andando aí, começa a contar uma história assim, ou que aí pensa que tá jogando, morreu, mas não, foi a sequência da troça, não tem um assim. É meio confuso e tal, mas no geral, assim, tu jogar ele todo, tu vê que valeu a mas, pena. Então, valeu a pena, é o que eu comentei, a pessoa vai atrás desse jogo pela franquia Fear mesmo, vai se decepcionar. Agora o pessoal que gosta de FPS, com jogos de tiro e tal, e não for ligando, assim, por ser do Fear, for só pra um jogo de tiro, meu minha pé vai gostar, porque a jogabilidade é mó boa dele, fala aí as mecânicas dele, ele é rápido, você faz tudo aquelas coisas, sistema de cover e não sei o que lá, mais, faz um monte de coisa. Eu joguei mais com o espírito, eu joguei pouco com o Snake, a parte dele, porra, se tu jogar tipo com um modo lá que o cara de carinha das armas, passa batido pra um FPS tranquilão, de guerra assim, bom, um FPS bom, tal, com gráfico bom, com a jogabilidade boa, tem a questão das armas e tal, questão da mira, achei tudo perfeito, perfeitozinho pro game. Mas eu joguei mais com espírito, eu achei interessante essa fusão e tal dos irmãos, jogar um jogo de FPS com um maluco que incorpora nos inimigos. O jogo tem dois finais, né? Tem dois finais e tal, tem essa questão, e o lado mal, o lado ruim, os dois finais, pá, pra tu jogar de novo. Mas como eu joguei cooperativo, eu vi os dois finais, então pra mim não interessa, eu até desinstalei. Mas o jogo, no geral, cara, me surpreendeu, é bom. Eu pensei que ia ser só mais uma bosta. Ainda mais que foi quando o troço é vendido como filme, como terror, né? A gente já espera uma coisa assim. Apesar que quem falou que tudo era bom? Esse foi cagaço o dia todo, mano. Eu joguei esse jogo jogo, fiquei traumatizado. Nossa, Fidelidade é bom, mano. Vai achar Fear 3 a obra-prima da humanidade. Mas você recomenda o Fear? Recomendo o Fear 3. Se alguém tiver com quem jogar, joga cooperativo, que é muito mais interessante. Eu acredito que seja muito mais interessante jogar sozinho. Sozinho é chato. É, eu não sei. Eu joguei cooperativo, mas eu gostei demais. Sozinho, de repente, eu não teria gostado tanto, mas... Eu, né, nesses últimos 15 anos, andei jogando Sonic Lost World de PC. O jogo foi meio apagado e tal, não foi muito falado, né? Pensava que ia ser um jogo bem zoado, assim, nada. É um jogo bom do Sonic. Vocês chegaram a jogar ou ver alguma coisa desse jogo? Ainda não. Ele tem, tipo, as duas modalidades, assim. Você joga uma tela daqueles modos 3D indo pra todos os lados e tem sempre uma outra tela é lateral. Você vai jogando plataforma, assim. Quando você joga nesses modos 3D, o cenário é meio uma ideia, tipo, como fosse de um tronco, assim. Ele vai meio que girando. Aí na primeira fase até você estranha, porque já que o mundo é pequeno, esse tronco é estreito. Aí você acha que os mundos vão ser tudo estreitinho, meio estranho. Aí quando você chega num mundo maior, aí fica bem gigante. Quase você não percebe que é um tronco que tá girando a fase. E explicando é até meio confuso, assim. Só vendo assim, a imagem que você vê. Falando em ser bom, Tails está nesse jogo? Tá. Usável? Não. Até onde eu joguei, porque eu não terminei ele. Não precisamos saber disso. É só uma curiosidade mesmo, certo? Porque a pessoa tem uma fixação aí pelo pessoal. Certo, então. Fixação. É, seus olhos no retrato, meus olhos. Fixação. Começou a cantoria. Então, a história é que eu não terminei, então, mas é tipo, o Sonic e o Tails estão, tipo, voando, assim, eu não lembro o que é, acontece, aí o avião do Tails é atingido e vai caindo, e aí cai, tipo, num... Esse avião sempre é atingido. Que original, né? Que original. Eu não sei se Tails está voando ou ele está voando na cabeça dele pra sempre levar esse tiro. É verdade, sempre tem um alvo no avião, né? Sempre, é teleguiado. Então, aí ele cai, e aí o que acontece? Ele abre, tipo, um buraco, espaço, assim, eles entram, tipo, num... Aí cai num mundo, assim, desconhecido. Tanto que a ideia desse mundo, assim, é uma coisa que vai desintegrando, aparato meio computadorizado. É um negócio doido. E aí você entra na primeira fase do jogo, é tipo como fosse... A tela é um 3D, você vai pra todos os lados e tal, só que é como fosse um tronco. Se você vai pro lado, ela vai girando, você vai rodando, assim. E já que a primeira fase é pequena, assim, o tronco, você acha que todas as fases devem ser daquele jeito. Só que quando você chega na fase mais pra frente, você vê que não, que as outras fases tem tronco, que é uns troncos gigantes, as telas são gigantes. A trilha sonora também dele é um pouco diferente dos outros jogos, mas é bem boa, gostei. Os caras deram uma mudada, mas é boa. Só que aí teve um problema, né? Eu joguei na versão do PC, eu tive um bugzinho maroto lá, e aí fui procurar como resolver, descobri que eu sou uma das raras pessoas que teve esse bug até agora. Tem pessoa que resolveu o bug jogando um teclado, mas eu não consegui fazer o esquema, e aí eu tive que... Jogando no teclado? É, porque o que acontece? Tem umas partes que tem uns canhões. Você lembra? Nos outros Sonics também tem, que você cai dentro de uns canhão e aí você mira de um lado pro outro pro canhão te disparar. O que acontece quando dá nesse bug? Quando você cai nesse canhão, o canhão não dispara, fica parado. E a tela fica rodando, tudo normal, tudo funciona, só que você não consegue disparar. O pessoal que conseguiu resolver, desconecta o controle e vai no teclado. E aí o teclado volta faz funcionar, você dispara e continua o jogo. Só que no meu caso, eu não consegui. E são pouquíssimas, que nem lá no fórum do Steam, lá eu vi tipo umas 8 pessoas que teve esse problema. Aí, no caso, você tem que arrumar o save da pessoa que passou essas fases e pular, porque senão você não consegue. É, eu acho que esse bug aí é por causa de um certo usuário que você tem como amigo aí, que costuma bugar as coisas. Não vou dizer quem é. Hermes. Hermes. É, pode ser que, coincidentemente, o Hermes estava jogando Skyrim no dia que eu estava jogando. Eu não ia dizer o nome, você falou. É, então, e aí eu fui procurar, eu falei, caramba, só 8 pessoas contando comigo. Aí eu fui procurar na internet, aí achei um vídeo também de um cara mostrando, e aí o vídeo também do cara, tipo, tinha 3 pessoas, assim, falando que teve problema. Eu falei, nossa. Mas então, mas tirando esse problema, o jogo é bem legal, tem bastante coisinhas assim pro menor. Quando você termina a tela, aí habilita aqueles modo trials pra você fazer. E aí os recordes já estão tudo cheatado, aquela coisa que uma vez eu tava conversando até com o Guild, que já aparece os recordes, o pessoal já com recorde assim 0000. Não sei como você consegue terminar a tela em 00. É que nem o Sonic Generations. É, então, tá com aquele mesmo problema esse jogo. Você vai ver assim os 9, 10 primeiros lugares e tem brasileiro lá também, cara de pau. Tudo lá, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos, tudo zero. E você fala, mano, como é possível? As telas, tipo, tem telas que são gigantes, tipo 5 minutos, 10 minutos, o cara termina em 0 segundos. É incrível. Aí tem tudo esse negócio, uns modos assim, tipo um, a versão do PC pelo menos vem com um DLC lá, que você joga a fase do Night. O jogo é bem legal, mano, eu curti. É melhor que o Generations? Não, o Generations é melhor. Então, né? Não é bom. Não, você, mas você fala como se o Generations fosse meia boca, né? Não, o Generations é o melhor que tem que então, sair. Então, é excepcional, quer dizer que um pouco abaixo dele ainda vai ser bom, ou não é verdade? Não estraga minha piada, pô. O Generations é bom porque tem o Sonic antigo ou porque tem o Sonic novo? Porque tem os dois e as fases são boas. Então você não pode entrar nesse paradoxo aí, certo? Porque normalmente as pessoas que odeiam o Sonic novo é porque não é o antigo. Normalmente as pessoas que gostam do novo... É porque não é antigo, né? Não, é porque os caras fazem umas cagadas no Sonic novo com esse último Sonic bom aí, né? Que aqui, pra que aquilo? Faz o jogo do Sonic, não, pronto. Lobby Sonic, é o que eu já comentei. É porque o que estraga sempre o Sonic é as frescuras a mais que eles colocam. Se os caras fizerem o jogo do jeito que sempre fazia, tava de boa. Não, eles querem inventar umas coisas que sempre estraga. Que nem o bagulho do Lobby Sonic. Sem o Lobby Sonic, o jogo é bom. Mas aí me bota o Lobby Sonic. Hoje o nosso tema é os Jogos Quase Olímpicos. A gente percebeu, né, que coincidentemente esse ano a gente vai ter, né, as Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro, né? Aqui não, né? Ali no, que... no Rio aí do Cisne, aqui, né? Aqui, né? No Cisne. É, só eu agora representante do Rio. Aí no Rio de Janeiro, né? Aí falou, por que não fazer um podcast dedicado aos Jogos Olímpicos? Né? É, só que a gente pensou assim, mano, mas jogos que são especificamente de Olimpíadas nunca são muito bons, né? Então, a gente resolveu fazer os nossos Jogos Olímpicos, né? Com jogos esportivos que a gente gosta, né? Que a gente, ou que lembrou na hora, né? Foi o que veio na cabeça. Por isso, dos Jogos Quase Olímpicos, né? E já que você tá falando hoje, então, qual foi o seu primeiro jogo aí que você escolheu? O primeiro jogo é o Sonic, Mario Sonic, né? Nos Jogos Olímpicos. Saiu só pra Nintendo, né? Wii, 3DS. Não saiu pro PlayStation, não? É Mario e Sonic vai ter PlayStation? Porra, mas não teve uns Mario... Você sabe que o Mario é da Nintendo, né? Ah, não, não. É, não, tô ligado. É isso mesmo. Senão. Viajei. Tem várias versões, né? Tem de Pequim, de inverno. Mas é que esse, quando sai, o mesmo jogo, é a mesma versão pro 3DS ou não? As primeiras tinham uns minigames diferentes no 3DS. Porque, meu, eu joguei esses Mario que eu lembro e jogos chatos. Eu joguei no Wii, eu também achei bem chato. E geralmente jogo assim é zoado. Sem carinho. É, geralmente é zoado. Eu joguei assim só pra ver. Eu já sabia que é a merda que me esperava. Mas tem muita modalidade de jogo ali também. De um ou outro a pessoa acaba gostando. Qual que você gostou pra estar falando, né? É, o que eu mais gostei assim, foi bem aquele que eu adorei assim. Mas tem uns bacaninhos assim. Tem de futebol, que ele lembra até o Mario Strikers, de uma certa forma, não tão bem trabalhado, né? E até nessa versão 2016 agora aí, tem o clichê básico do jogo de futebol em si e tocando um sambinha vagabundo assim, na visão dos gringos, né? Tipo aquele de Hot Rash 3 Mega, né? Eu fui jogar aquele modalidade tipo de salto e não sei o que, mano, como que era chato fazer aqueles negócios. O que você tem que pular e cair no mesmo local, cair, né? No mesmo local, isso é, mesmo. Então tem os que é chato, aquele ali é chato mesmo. O de bicicleta é chato pra caramba, também você tem que apertar A que nem o condenado, como se fosse a última coisa que você precisasse fazer na vida, você aperta A. Nessas horas é bom o controle turbo. Ah, mas eu acho que mesmo com o controle turbo não fica legal. Outra coisa, as músicas daquele jogo também é tudo meio muito paia, os caras colocam umas músicas mó sem nada, assim, parecendo música de elevador. É. Música de elevador. É só pra dizer que tem. Como, né? Se elevador tivesse nunca. Você nunca entrou em elevador que tem música, não? Já, mas tipo, mas... Então, tô ligado. Quero saber por que o Old Cove me veio fazer esse jogo. É porque foi o que eu lembrei. É, o que tem de bom? Mas não, mas tem que ter alguma coisa de bom, né? Jogo, me fala. É bacaninha pra você passar o tempo no 3DS, que eu tenho 3DS, aí você tá sem fazer nada, você não pegar um joguinho rápido ali sem compromisso. Aí você pega o futebolzinho, arco e flecha, tênis de mesa, vôlei de praia também, assim, passar o tempo rapidinho, jogo com cara de Nintendo. Você termina todas as modalidades, tem alguma coisa? Se você ganha... Aí eu não sei, porque você não ganha, tipo, a Olimpíadas, assim, ah, você ganhou a medalha do Mario ou do Sonic. Vou ser sincero, eu não aguentei terminar todas as modalidades, não. Tem uns que é chato mesmo. Aí tem hora que você olha assim, não, isso aqui não dá não, é melhor passar pra outro. Mas o mais estranho ainda, depois de todo esse tempo ainda, é ver o Sonic perdendo pra uma tartaruga no atletismo, perder pro Puta, Mario. Pode crer, corrida, tipo aqueles modos de corrida e disparo, você tá jogando com o Sonic, que é mó veloz e ele perde. Aí essas coisas assim que cachorro legal, com contexto assim, mas... Não, mas esses jogos eles saem pra aproveitar, tipo, estamos no tempo de Olimpíadas. Aproveitar o hype. Rio 2016, vamos ganhar alguma coisa em cima disso, né? Aí faz um jogo, lá Mario Sonic do Rio 2016, que vai ter. Não sei se já saiu 2016. Já saiu, já. Já saiu? Eu acho que já. Eles costumam lançar bem antes das Olimpíadas mesmo, já sempre já deve ter saído já. Eu achei muito decepcionante. Quando eu vi, assim, a primeira vez esse jogo, eu falei assim, cara, deve ser muito da hora esse jogo. Jogando com os personagens do Mario, jogando com os personagens do Sonic, deve ser mó legal. Assim. E é nada, é muito, muito chato. É, o Old Coffee, esse jogo é bem bosta. É, a única coisa que é legal nele é que tem o Mario Sonic. Agora, putz, grilo, cara. É uma coisa bem simples. É, um joguinho pro cara de Nintendo, assim. É pra passar um tempo, assim, sem compromisso. É um jogo olímpico. Vocês estão esperando o quê? Aqueles jogos olímpicos de PC dos anos 90. Vocês não viram o haterismo aí, ele tirou. É os jogos Nintendo. Nintendo. Quer dizer que se fosse pra outra empresa seria um jogo bom, mas já que esse jogo saiu, é ruim. Não, ia ser ruim também. Mas tem jogos legais, né? Se quiser passar o tempinho ali no ponto de ônibus e ser assaltado, até ser assaltado dá pra você terminar um jogo. Mas esse jogo tem nada assim que faz. Te incentivar a jogar esse jogo. Tem o Mario Sonic. Não, mas mesmo com o Mario Sonic, qualquer modalidade que você pega ali, você fala, cara, que chato isso aqui. Os caras não têm carisma. Ó, é o seguinte, o cara que usa um avatar do Tails não pode dizer muito sobre carisma. Não, o Tails é super carismático, não vem falar não. Não, Tails tem muito carisma. O jogo, tipo, me bota lá pra você correr com o ouriço mais rápido do mundo e ele é lento. Ah, Mario tem vantagem, segurou o B, vai mais rápido. Nossa, não, é, todo mundo ganha do Sonic, mano, nesse jogo. É incrível. Não sei o que o Old Coffee me colocou nesse jogo, meu Deus do céu. É porque tem nome. E você, Gil, qual que é o seu jogo aqui, esse jogo que você trouxe? Meu jogo é um jogo de inverno, Cool Borders. Cool Borders. Cool Borders, que porra é do PS1, PlayStation 1. Ah, do Snow Brothers. Board, que Snow Brothers. Que jogo é esse, mano? Cool Borders é um jogo de... É um jogo que todo mundo que teve o CD demo de PlayStation 1, PlayStation 1, sabe o que é. O resumo é basicamente duas modalidades. É a dos truques, que tem uma pista exclusiva só pra se você quiser fazer, e uma corrida de snowboard. Mas você lembra da introdução do jogo? Era uma galera esquiando. Esquiando, isso mesmo. Mas naquela e época... não era CG, ainda não era CG nessa altura do PlayStation, era coisas filmadas. Mas nessa época, todas essas introduções, você já pirava. Você lembra a trilha sonora também nas telas? Às vezes a tela você tava até meio paia, mas você ia e jogava assim, só pra escutar as músicas. Era... É, eu sei que eu gostei do jogo. Eu teria sinal, não vou lembrar muito. A jogabilidade era ruim demais. Não, no começo. A jogabilidade não era que essa coisa facilitada de hoje. Você aperta pro lado e foi. Você tinha que. Um botão pra rodar o personagem e você tinha que pegar tudo aquilo ali. O personagem rodava pra vários lados. Era isso aqui. Pra fazer manobra. Ele era aquele esquema, né? Vocês chegaram a jogar daqueles Ridge Racer. No Ridge Racer é um jogo de corrida, de carro, mas você não consegue sair, assim, tipo, da pista, assim. Você. Nem um milímetro você bate, é como se tivesse umas paredes visíveis. E esse goalboard também tem esse coisa. Você tá descendo ali e aí tem aquelas paredes. Foi pra quina, bate, cai tudo. E aí ele meio tem assim, é travado. Mas, não, mas na época esse jogo era muito da hora. Mas ele fazia aquelas acrobacias e tal. Faz. É, o charme do jogo é isso. Era meio difícil sair, né? Mas tinha. Mas, aí é que tá o lance do jogo, pelo menos pra época. O lance do jogo era você conseguir fazer. É, mas depois que você aprendia, você não fazia de boa, Guilty? Não, fazia tudo. Fazia até aquela das propagandas. Das propagandas não, da abertura. Eu também, nossa, eu jogava muito esse jogo, era demais. É que eu nem não revi muito ele hoje, mas eu lembro que os cenários era meio. Parecia meio uns papel lá no fundo. Hoje em dia deve ser bem tosco olhar o jogo. É, o cenário vem se construindo na sua frente, você não vê um metro na frente. Não, ele não. Não, o cenário a pista constrói inteira. Ele não vai é, então, mas construindo aqui. É tipo como fosse um papel, assim, um negócio lá na frente. Assim. É, mas é o 3D da época, não tem muito o que fazer. Mas esse jogo se destacava. Tanto que ele vinha no demo, em uma das versões demo do PlayStation. Eu tinha essa, só tinha duas fases. Não que você precisasse de muita coisa pra se divertir nesse jogo, né? Aí eu repeti as fases direto ali, eu só tinha um disco de demonstração, só duas fases só. Era, acabava, vai de novo. Eu tinha o jogo e tal, era alta de disputa, assim, a gente jogava pra caramba isso aí. Porque depois que você ainda aprendia a fazer as manobras, você gostava, assim, de ficar jogando, aí chegava no final, assim, pra ver as pontuações, era muito da hora. Eu lembro que tinha um arcade do acho que era da Sega, lembra? Que também era de, parecido assim, mais ou menos. Eu jogava essa porra no shopping. Mas arcade com usava a mão ou arcade você usava os pés? Não, tinha prancha. Então é diferente. Tinha prancha não, as paradas, assim. Eu não sei se por bode deve ser periférico, né? Apesar que seria muito estranho não se não vai dar por causa não, da manobra, não é o mesmo jogo, não é, né? Não é, é porque acho que o cuboard você tem que fazer manobra. Se tá falando, não vai ter como fazer manobra. Mas depende da adaptação do arcade, entendeu? Tipo, o cara inclinar pra um lado e pisar atrás da prancha, podia dar a entender que não tava virando. Tinha um corrimão e tal, aí tu fazia de lado assim e tal, o bagulho ficava. Só não virava 360, né? Que aí também do cara. Eles faziam tipo um círculo assim, um aro. Enfim, se fosse um snowboard pegando o arcade do Cisne, deveria ter um jeito de fazer os 360 da vida lá. Aquele modo também de só de ficar fazendo manobra também, eu acho que não ia ter no arcade. Poderia ter como bônus. É, ia ser só aquelas telas tipo descendo ladeira mesmo que você vai fazer. É isso daí mesmo que ele tá falando. Só descia a ladeira e você ia controlando, inclinando o corpo, que nem que é jogo de moto. Assim, isso aí mesmo. Enfim, o Coborder teve 3 jogos, o 3 foi o mais fraco e o mais simplificado. Pegou a herança de Tony Hawk. O que pegou meu foi o 1, ainda mais por causa que vinha na demo, né, o pessoal. Eu acho que o 2 ainda pegou um pouco, entendeu? Já o 3 já morreu. O 2 que veio na demo, pra mim. O meu foi o 1 que veio, aí eu fiquei doido, assim, eu falei, não, eu quero esse jogo. Porque que nem, a gente também tá falando de jogabilidade travada, só que na época eu não achava travada. Hoje que você vai ver que você acha mais travado, você já tem coisas muito mais simplificadas, né, mais fáceis. Não, mas travado, eu diria que em comparação hoje seria mais travado, porque hoje é simplificado, aí fica uma questão de ser travado mesmo ou não, entendeu? É, então, porque é que nem o Cine, mas falou no começo aí que é meio travado, não sei o que, aí eu falei, ah, eu na época eu não achava, eu achava, é o que eu falei, você pegar, aprendia a fazer as manobras, eu achava ele super fácil, assim, fazer, eu gostava muito, assim, eu me sentia como se estivesse num jogo de corrida mesmo, fazendo manobra, só que aí você tá no snowboard, assim. Mas hoje, acho que hoje a gente estranharia um pouco, certo? Porque, tipo, cada LR virava um personagem e girava pra um lado, e ainda tinha, eu uso o direcional aí do botão, o botão pra dar o início, né, não é nem pra fazer alguma coisa assim, às vezes. E o primeiro ainda, né, não lembro o segundo ou terceiro, mas o primeiro ainda foi na época que o PlayStation nem tinha, não tinha nem DualShock, aí o jogo era feito só pra o direcional, você lembra? Aí era tudo em cima. Digital. Tudo no digital, aí era tudo nos LR pra virar, pra fazer as coisas. É mesmo, na verdade era assim mesmo. Vale a curiosidade ou um vídeo no YouTube, pra quem quiser conhecer. E você, sim, qual que é o jogo que você traz aí pra gente? Então, vou trazer um portátil, trazer Snoop Tennis, do Game Boy Color. Acho que vocês não Eu conheço esse jogo. É o jogo que tem os personagens mais carismáticos, só que com o jogo super parado. Não, parado. O jogo só não tem não música. Tem música, mas o tênis. Não, mas o tênis é pra ficar tranquilo. É um jogo de tênis. De tênis mesmo, sério mesmo. Com os personagens do Snoop, tem, né? Sério naquela, tem umas partes. Não, tu pode botar um modo de bobeirinha, de botar aqueles itens. Que vai aparecer. Mas se tu quiser jogar sério. É, dá pra estranho. Dá pra tu jogar sério, legal. Porra, um jogo de tênis funciona direitinho, perfeitamente. Igual um jogo. Pô, é muito bom. Mas esse jogo, ele cara. É meio parado. Esse que é um problema desse jogo. Não, ele é não tipo assim, música. É pra você jogar. É, eu joguei ele com uma música de fundo. Ele na careta não dá, não. Fica meio esse cara que saca. Agora bota uma musiquinha e vai jogando, um joguinho gostoso. E é bonito, jogar, né? Cara. Ele é de Game Boy Color. É bonito. Personagem é bonito. E só saiu pra ele. Bonitinho, assim, super desenhadinho, bonitinho. Você vê todos os personagens, assim, lá o Snoop, o Charlie Brown, tudo bonitinho, assim, bem feitinho. E ele é bem coloridinho. Assim. Ele é super bonito, mas é o que eu falei, é bem parado. Tem um cenário até que é na escola, até parece, né? Tem os ônibus escolares assim, em volta, assim, da quadra, não lembro. Se você botar, estiver jogando essa fase do ônibus, já com os modos que vai aparecendo coisa, vai aparecendo aqueles triângulos de coisa parada, assim, aí você não pode encostar no triângulo. Tipo de quando quebra um carro, aí você não bota o triângulo na estrada, assim, pra sinalizar. Tem um modo lá. Tem um modo lá que você ativa, aí quando você joga nessa tela do ônibus escolar, tem um ônibus lá atrás, ele tá parado. Aí no meio do cenário fica aparecendo, às vezes aparecendo o triângulo, aí você não pode, assim, tocar lá. Não, o jogo tem uns detalhes, tem uns modos legais, dá pra desabilitar os outros personagens no início. O último, o mais fodão é o Pintinho. Pra variar. Ele é mais rápido que todos os outros. Esse que é o problema. Mais rápido que todos. Tu pegando ele, fica enjoado jogar. Mas o de resto. Eu acho que eu só não sei, não tenho certeza. Se tivesse um modo jogar pra dois, linkado, ia ser show, né? Eu acho que linkado, mas acho que não tinha. Se fosse pro Advance, tinha agora esse do Color, eu não sei. Pô, e Game Boy Color fiquei bobo, que na época a gente tinha já. Acho que o Mario Tennis já não tinha o Mario Tennis. O Mario Tennis era muito pro Game Boy Color, eu acho que tinha já. Hein? Tinha que ninguém pagou o maior pau, que é bom, que é maneiro, com um jogo chato do Mario Tennis. Tu tem que ir atrás dos negócios, fizeram meio que RPG. Eu acho que já tinha, cara. Acho que esse Snoop veio depois. Esse Snoop, eu lembro que a primeira coisa que me chamou a atenção foi isso. Porque você olha, você já vê os personagens carismáticos, aí você já se empolga. Você fala, ah, vou jogar, gostei dos personagens aqui. Mas o ruim também é que falta um pouco de habilidade, às vezes. Tipo, você só fica naquela sala limitada, naquela raquetada meio fraca, forte ali. Aí, às vezes, se a máquina pega o seu esquema ali, fica só naquilo a vida inteira. Assim, você não consegue avançar. Não tem um botão pra vou tentar encobrir. Pelo menos eu não aprendi a fazer essas coisas. Não, é. Não, tem que jogar na raça. É um jogo que tem que jogar na raça. Não tem cheat. Não, eu tô falando outras habilidades. Tipo assim, a máquina lançar a bola pra você, você fala, ah, vou fazer uma jogada tal agora. Não, você tem que só, tipo, rebatar e tacar pra um canto, pro outro. Não dá pra você tentar assim, ah, vou tentar encobrir o cara agora. O cara avançou, vou tentar fazer isso. Pelo menos eu não consegui, assim, fazer umas coisas mais diferentes. É meio limitado as coisas que você pode fazer nele. E aí isso também cansa um pouco. É, não, é um jogo que tem que jogar assim, se tiver difícil e tal, tu não vai ter um item pra te salvar e tal. Tu tem que jogar ele na raça mesmo. Se tu botar naquele outro modo, tu até pega uns itenzinhos. Agora tu jogando no modo sério mesmo, história, pra ir destravando o pessoal, porra, é joguinho mesmo de tênis. Tu tem que jogar sério. E o cenário já é baseado no desenho do Snoop. Porra, é muito bom, cara, o jogo. Vira e mexe eu pego pra jogar. Verdade. Sério, sério mesmo. Eu tenho no Dingo. Vira e mexe tá lá no Dingo. Tem o save. Cara, que você não dá no Facebook. Sim, tem uma tara pelo Snoop. Sério? É, o Snoop também. Não, tara eu tô exagerando, mas ele não, no Facebook usa altos emoticons do Snoop. Ah, tá. No Messenger. É, né? Mas se lembra que podcast nosso ele fez questão de trazer um jogo do Snoop que ia sair lá. Tanto jogo bom pra falar, ele resolveu falar de um jogo no Snoop de 3DS que nem sei se ele jogou. Eu sei que eu nem sabia que existia. Não, eu queria falar sobre o jogo, mas eu quero comprar, não joguei. Ele quis tanto que a gente falou, não, vamos deixar. E aí agora você falando disso, pode crer. Ele fez questão de colocar esse Snoop Tênis. Deixaram pro dó, velho, sacanagem. É, então, aí ele falou agora que quer trazer esse Snoop Tênis, aí o Guilt falando isso, uma hora eu tenho que encaixar e botar o Snoop. Ele é tudo do Snoop mesmo. Tem tatuagem, César? Tem não. Tem a sunga só. Com o Snoop mostrando a linguinha. E quando termina o jogo? Tem finalzinho, nem leste. É, não, tem o final é bosta. O finalzinho com ele no rankzinho assim. É mais pra tu jogar mesmo. É um jogo de tênis. Esse é um jogo pra tu passar um tempo. Diferente do Mario e Sonic Olympia. Esse tu passa o tempo legal, gostoso. Agora, meu Deus. Porque esse do Snoop é muito curtinho, cara. É, não, é curtinho, mas o jogo é pra passar o tempo. Jogo portátil e tal, né? Pra ser grande e tal. Apesar perfeito, que jogo perfeito, de esporte perfeito. Longo demais já é uma coisa. Meio enjoativa, né? Mas é um bom jogo. Conselho com força esse. Muito bom. E eu sei que vai ter gente que vai buscar e vai jogar e vai gostar também. O jogo que eu vou trazer então é o. Também já pegando embalo aí dos portáteis do Cisne, entendeu? Esse eu tenho certeza que ninguém jogou. É o Super Dodgeball Advance, de Game Boy Advance. Alguém conhece? É o jogo de queimada. É o do Neo Geo? Nunca joguei, não. Você jogou do Neo Geo, Guilt? Eu acho que sim. Então, é parecido com o do Neo Geo. Eu não lembro agora se é igualzinho, mas é naquele esquema do Neo Geo. Só que nesse aí tem um, tipo, tem um modo história, tal, que você vai jogando. Tem uma treinadora, uma menininha que vai te treinando, né? Aí você pega lá o time que é o chamado Heroes. E aí você vai jogando com os outros times lá, os times do Cavaleiro, o time não sei o quê. E é um jogo de queimada, mas é bom assim a jogabilidade. O jogo é rápido, tem umas musiquinhas muito boas. É muito da hora. Ah, ideia é queimar seus amigos. É, aí tem, tipo, em cima da cabeça dos personagens, tem uma barrinha de vida. E aí quando você termina essa barra, né, o inimigo cai, né, porque o objetivo da queimada é eliminando os caras do outro time, né. Quando você elimina aquele cara, o cara do outro time cai, aí sobe um anjinho, assim, pro céu, assim, é uma barata. O jogo é tudo, assim, carismático, tá, é bem legal. Tem uma fase que é numa cidade, aí o chão é como se você estivesse numa grade. Ele é até meio confuso, mas depois que você começa a entender, você acha mó bonito. E essa fase lembra um pouco aquela fase da cidade, daquele jogo Capcom vs SNK do Neo Geo Pocket. Você olha essa fase e você lembra daquele jogo do Neo Geo Pocket. Você fala, caramba, é bem parecido. Não sei se você lembra, assim, no Neo Geo Pocket tem tipo uma cidade, não sei se você lembra dessa tela. Sim, sim. Então, aí nesse jogo que eu tô falando, o Super Dodgeball, tem uma tela que é bem parecida. Quando você joga, quem jogou vai associar na hora, assim, a palheta de cor é bem parecida. É um jogo de queimado, sei lá. Queimado é uma coisa de criança e tal, né, e tal, né? Queimado no videogame? É a mesma coisa pique ferro no videogame. É que você não jogou nem jogou do Neo Geo. O Guilt jogou do Neo Geo, né, Guilt? É o mistério da humanidade. Coisinhas simples fazem o maior sucesso e diverte. Fazem sucesso, isso mesmo. E o Super Dodgeball, meu, é muito. É outro. E esse é do Game Boy Advance. Eu não sei também se ele tem link. Mas se tivesse, mano, linkar com outra pessoa e jogar aquilo ali. E deve ser uma febre, porque o bagulho é muito da hora. E o modo história dele é longo, assim. Você demora mais de uma hora pra terminar, só pra você ter uma ideia. Gangues de Dodgeball contra outros. É, Então, mas é muito louco esse jogo, cara. E aí você passa, aí você vai ganhando os atributos, os personagens, né? O seu time tem 7 personagens, né? Quando você passa, vai ganhando os atributos. E aí quando você vai pro outro time, quando você vai pro outro jogo, a sua treinadora, não lembro o nome dela, né? Ela aparece dando explicação do outro time, né? E aí fala, ó, tal time, tal jogador tem esse atributo e tal, né? Se você tiver algum personagem, alguém que possa combater ele, vai ser melhor, né? Aí você pode ir lá antes de começar um dos seus personagens e ver se tem aqueles atributos. Se tiver os atributos semelhantes ou melhor, aí você bota aquele ali, acompanhar aquele cara, marcar. Vou ver se eu pego ele pra ver, mas tô muito animado, não. É que é aquele negócio também, né? Você não entender as mecânicas do jogo, você vai achar ele chato, né? Você tem que começar a jogar ele e entendê-lo no começo, as mecânicas. Entendeu? Aí você joga, você gosta. Porque o visual dele é bonitinho. É que nem eu falei. Quem jogou o Capcom vs SNK do Neo Geo Pocket vai também ter aquele sensação, a semelhança em algumas telas. Conferir depois. Eu não confere. Se for ruim depois, a gente fala também. Testa se for ruim, eu venho falar. Ah, se for uma merda, no próximo eu falo assim. Sabe aquele jogo do Dissection, do Queimada? Puta que pariu. Vai se fuder. Ou então, pô, valeu, jogo bom. Eu tenho certeza que ele vai vir falar assim, não, foi ruim. Só vai falar que era ruim. Mesmo se ele gostou. Eu vou baixar. Se a gente chegar e falar assim, mano, esse barato foi mó chato. Não, quem é assim é Emerson. Esse é o primeiro review onde ele diz, passe longe. É, porque o cara que jogou, que fez o review do Corvo, mano, falou pra jogar, vale a pena dar uma conferida. Pior que o bug do tiro não deve ficar. Bug do tiro, caralho. O Super Dodgeball é um clássico lendário que merece... Super Dodgeball. Clássico que... lendário. É um clássico lendário que merece lendário, ser jogado e apreciado por todas as gerações. Eu falo, vale a pena e vão atrás, porque vocês só vão ter o que agradecer e botar a mão e agradecer. Mano, é de... Botar e agradecer, a mão? Levantar a mão pro céu e agradecer. Ah, tá. Eu falo assim, meu, esse jogo é o suprassumo. Depois de uma propaganda dessa, eu vou procurar agora. Vou jogar agora, tô jogando agora. Agora, galera, vambora aí. Jogar. Não confie na dica do Cid. Porra, madrugada dentro. Madrugada dentro jogando queimada. O que você fez ontem à noite, Cid? Joguei queimada, madrugada toda. Super Dodgeball. E aí, Odikoff, seu próximo jogo, qual vai ser? Próximo jogo, Virtua Tennis. Qual? Virtua Tennis 1, 2? Primeiro, foi o primeiro que eu joguei de Dreamcast. Foi a sensação quando saiu. Tu mesmo, mano, foi uma febre esse jogo. Joguei no arcade. Cara, a minha história com esse jogo é da locadora. Qual a história? Conta a história. Tipo, esse jogo chegou. No dia que esse jogo chegou na locadora, tava eu e um amigo sem fazer nada. Tênis, bora jogar, bora. Eu tinha acabado de chegar lá, a gente tá jogando. Pior que a gente ficou disputado no jogo, na partida, jogando mesmo, certo? Por alguma razão estranha, tipo, teve uma torcida atrás da gente assistindo o jogo e torcendo. Mas torcendo pra você ou pro seu amigo? Torcendo pra você ou pro seu amigo? É discutível quem torcia pra quem ali, sabe? Mas tipo, tava gravando, vai, não sei o que lá. Aí, tipo, você tá na disputa e ainda apareceu uma torcida assim no jogo. Falei, quem ganhou, Guilherme? Quem ganhou? Eu ganhei. Por 3x2, mas eu ganhei. Será mesmo? Não, eu ganhei. Não quer dizer que eu ganhei sempre, mas... Nesse dia da torcida... Nesse dia eu ganhei. Mas fala a verdade. Esse jogo dá uma sensação, assim, de você estar, tipo, jogando algo mesmo de verdade. Assim. É, e simples. Esse é foda. Ó, eu não joguei contra a máquina. Eu joguei só contra amigos. Você nunca jogou ele contra a máquina? Que... Não. Tanto que o problema dele, já que ele era meio arcade, ele também é o mesmo problema lá do jogo do Snoopy, que o Cine falou. Ele falta um pouco de opções. Então, quando você joga contra a máquina, chega uma hora que tá muito difícil, a máquina já sabe mais ou menos tudo que você vai fazer. Você não tem muita variedade pra conseguir vencer a máquina. Variedade de saque. Mas jogando contra outra pessoa, mano, esse jogo é foda pra cara. Mas tênis... É, não sei na vida real, mas tênis chega uma hora que é pelo erro da máquina que você vai vencer. O jogo de tênis normalmente é pelo erro do outro mesmo, né? É normalmente assim, mas... Eu jogava muito aqueles modos de treino que ele tinha. Às vezes eu ficava, tipo, que você faz tipo uns modos carreira, você lembra? Você vai evoluindo, aí vai jogando, derrubando os pinos. Você lembra? Eu não lembro. Você tá nessa sozinho, o Odikoff também, que eu só joguei o Versus. Desse daí eu não lembro, não. É pior que eu também, tipo, não lembro. Tipo, você não. Tem tipo os modos carreira, o que que você faz? Aí você pega um personagem, porque o jogo, ele tem personagens oficiais, né? Eram os personagens da época, né? As irmãs Williams, se eu não me engano. Que modo carreira é uma coisa que é difícil eu ir pra ver isso aí, modo carreira. Tem os personagens oficiais, os jogadores de tênis oficiais. Mas, por exemplo, você vai pegar o modo carreira, aí você vai criar o seu personagem. Quando você cria o seu personagem, aí você tem que fazer treinamento, aí fazer o treinamento de saque, aí você vai lá treinando, derrubando os pinos de boliche, aí tem saque lá pra bexiga e não sei o que lá. Mano, um monte de coisa. Aí vai. É tudo cada coisa pra treinar melhor saque, treinar resistência e não sei o que lá. Só que isso também é bom, porque você ia aprendendo a estratégia do jogo. Mesmo que depois que você jogasse o modo arcade, você já sabia assim, algumas coisas. O jogo tinha bastante coisinha assim que você só aprendia mesmo assim com o modo carreira. Isso tinha no primeiro? Nem eu lembro. Não, mas modo carreira tem no primeiro também. Eu não lembro se tem todas as opções, mas tem carreira. Modo... Foi um sucesso quando o menino comprou lá o Dream Quest lá. Ele falou, tô com um jogo aqui que parece de verdade o negócio. A torcida lá se mexia, a torcida de papelão se mexia, aquilo era o máximo na época. Só o começo, quando você já entra, entra os personagens andando e tal, assim, mostrando a torcida. É, aquela cinemática assim, pequenininha. O replay também, o replay era o cara pirado no replay. É, e aí outra coisa, quando acaba de entrar, aí vai cortar pra você, ele mostra de trás, aí daqui a pouco corta, aí você, pô, já o jogo agora. Você só vê que é o jogo, né? Que tem uma barrinha assim pra você encher e dar o saco. Tudo nesse jogo é pensado. É perfeito, né? O jogo é perfeito. Até hoje, se você jogar hoje, ele é bom ainda. Tanto que a franquia rendeu, né? Teve Virtual 1, 2, 3, 2009, o 4. Aí só depois do 4 que parou, não sei por quê, porque foi em 2011 o último que saiu. Mas ainda era pessoas reais? Quer dizer, baseado em pessoas reais? Ele ainda é baseado. Só... Eu não sei o porquê que aconteceu de terem parado. Tanto que veio aquele, na época do 1 ainda, do 2, eu acho que do 2, veio o concorrente, aquele Top Spin, que saiu pro Xbox, tá, o PC. Aí o Top Spin teve 1 e o 2, não sei se é. E aí esse Top Spin, o pessoal que curtia, gostava mais por causa que ele era bem simulado, assim. Você tinha muitas alternativas de sacar e de quebrar, sabe? Fazer todas essas coisas. Muita coisa que o Virtual Tennis não tem, que o Virtual Tennis é mais arcade, né? E aí, só que o Top Spin era bem mais difícil também, né? Mas era bom também. Só que aí o Top Spin veio e parou. E aí o Virtual Tennis continuou mais um tempo. E aí chegou em 2011, lançou o 4 e acabou. E nunca mais nem tocaram, assim, na franquia. Assim, você não vê falando, assim, falando, não, o pessoal tá pensando em fazer. Coisas que não voltam mais. Eu imagino que uma hora volta, assim. Mas o impacto que esse jogo teve na época do Dreamcast foi um negócio bem marcante. Assim. O negócio foi. É, eu lembro que. Entre os meus amigos, tudo, a gente achava que era, tipo, real mesmo, assim. A gente quase falava, não, bagulho. É quase um filme, assim, que você tá jogando interativo. É a mesma ideia, o pessoal lá também. É uma coisa, todo mundo teve essa impressão. O bom do jogo era isso daí. Até hoje, se você botar, assim, um mesmo de Dreamcast, você acha ele bonito, assim. Algumas coisas você vê, tipo, a torcida, você pode achar meio capenga e tal, mas o visual dele tá... O 2, um ano atrás e tal, eu cheguei a jogar aí de novo e joguei bastante, assim. Eu acho eles ainda muito bons, assim, muito bem elaborados. 4 não cheguei a ver, não. Falou que tem um 4? Tem, vai até... É, teve 1, 2, 3, aí depois do 3 saiu um que chama Virtual Tennis 2009, e aí depois de 2009 saiu o 4. O 4 é de 2011. A Wikipédia diz que Virtua Tennis 4 é o único jogo de tênis para o PS Vita. Único de tênis? Para o PS Vita. Porra, o PS Vita tá bom, hein? Existe o PS Vita aí. É o Nat Morto, né? Ele respira ali, mas... O Old Coffee tem um aí, né? Eu tenho, é uma pena que o negócio é potente, é bom, é ferradão mesmo, mas... Cadê o jogo, né? Cadê o jogo? Vai jogar o quê? Tá guardadinho no estojinho lá, esperando vir jogo. Melhor investimento do mundo. Eu paguei barato também. 5 mil e pouco foi barato. Não, acho que eu peguei por 600. Eu aparelho que era mais caro que um PS3 na época. Eu peguei por 600 na época. Você pegou usado, não usado? Não, peguei novo. Não vou fazer a propaganda da loja aqui, né? Ninguém pagou, vou fazer mexer. Guild, fala aí seu próximo jogo. Eu vou falar de um jogo que foi um prejuízo pra muita gente, Decathlon. Do Atari. Decathlon, isso aí era tenebroso, né? Pra quem não conhece, Decathlon, jogo de olímpico, no meio que já dá uma pista, eram 10 provas, algumas de corridas, de pulo e por aí vai. Mas esse jogo ficou conhecido mesmo pelo quê? Pelo fato que ele uma hora iria destruir o seu controle isso do Atari. Isso mesmo, é o que era controle. Quem não entende, o Atari era só um manche e um botão. Aí, como é que você fazia o personagem correr? Você ficava com o manche pra esquerda e pra direita numa velocidade, vamos dizer que é frenética. Então, uma hora o seu controle ia pifar. E o controle de Atari já era um controle meio frágil. Não, já era um controle meio frágil. E essa parada, você tinha que ficar muito assim. Porque muitas vezes ele não respondia, assim, ele não entendia direito. Era um inferno. Mas eu joguei pra caramba esse jogo. Não sei se é porque não tinha muita coisa, mas eu joguei pra caramba. Só uma curiosidade da época: teve um Atari que tinha uma versão que você não podia trocar o controle. É o que eu falei, aquele dia que eu falei que o meu primeiro Atari foi justamente desse, que é o cabo fixo, aí quebrou, acabou. Pois é. Eu tinha um desse. É, o cabo é fixo, é um inferno. Os caras que fez isso aí foi um gênio mesmo. Então, e nesse Decathlon, tanto que aí eu evitava fazer aqueles modos tipo de corrida, pra não quebrar o controle. Eu jogava mais aquele modo de arremessar pesos. Ele tem um modo de arremessar pesos, que você só vai, anda um pouquinho, ele vai e tal, e para e arremessa o peso. Eu lembro que arremessa o disco, agora o peso. Não, é um peso, assim, é uma bolinha preta que ele arremessava. Não sei se tem é o disco, tem o. Ah, e tem o de vara, assim, salto de vara. A lança. É, salto de vara. Agora o peso eu não lembro, não. É, tinha tipo um coisa de peso. Aí aquele salto de vara também, você lembra que você sacou? Só que esse salto de vara também era meio quebra-controle, porque você tem que fazer aquela corrida no plá, plá, plá, plá, plá, plá. Todo de corrida você tinha que ir pra lá e pra cá. É, mas no de peso também, porque no de peso você tem que andar uma distância pra jogar. E naquela distância, rapaz. Eu não sei se tinha qualquer um que era sem fazer o pra lá e pra cá, não, isso aí. É, então, é o que eu tô falando. Mas tem uns que é menos, porque o de corrida você vai a corrida inteira lá. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Enquanto no de peso é só um espaço, um curto espaço e joga. O de vara também é só aquele curto espaço. Ele corre, chegou naquela marquinha branca, ele coloca a vara e pula assim, salta. Agora o de corrida você tem que correr, mano. Mas esse jogo era inferno, mano. E toda a tela era verde com aquele coisa azul, né? Baixar esse formulador, vou destruir o teclado, esquerda e direita. Não, mas o pior é que você vai jogar no teclado, já que a resposta do teclado é que é melhor tal, não é tanto assim. Você poucos movimentos vai. Acho que a resposta do controle da Atari também não era muito boa. Se a emulação for muito boa, a gente vai descobrir que talvez o problema seja do jogo. Eu peguei esse jogo sem querer, tipo naquele cartucho de 70 jogos que eu peguei, e tava lá, Decathlon, mas que bagulho é esse? Aí coloquei lá, aí ele tem tipo um sonzinho lá, aí começa. Aí comecei a jogar e já, eu não lembro que no começo eu não entendi muito bem, assim, como fazia as coisas. Não, o Decathlon era... Ah, mesmo assim, você gostava ou não gostava do Decathlon? O Decathlon quebrava controle, mas é... Eu não posso dizer que gostava. Eu tinha provas que eu gostava de fazer, tipo arremesso de dado. Agora, esse jogo é mó da hora, vamos jogar todo dia. Sei disso, não. É aquele negócio, você não tinha muitas opções. De Olimpíada, não, mas de. Eu peguei meio porque precisava do tema, mas tipo. É mais pra vocês saberem que existia esse tipo de jogo na época. Né? É, pois é. Saber como a gente sofria, né, com o controle que não podia se quebrar, senão não podia jogar mais o videogame também. Pois é. É, foi a introduçãozinha, né, do esporte, né? É que nem eu falei já, a Atari foi um dos videogames que eu mais joguei na minha vida. Então, a maioria dos jogos dele eu joguei pra caramba. Cara, Atari foi meu primeiro videogame. É, eu também, foi meu primeiro videogame, então eu joguei demais. Pessoas calculando a idade do Guilty nesse momento. Calcula a minha também. Eu também, o primeiro que eu tive foi o Atari, 2600. É, o meu foi o Super Game, Super Atari. Super Game? Super Game, Super Game. Pensei que alguém ia falar alguém do telejogo aqui. Aí eu falei, pô... Telejogo é foda, não tive não. Mas Super Game foi o meu primeiro videogame que eu tive, foi primeiro aqui, eu esqueci ligado e quase taquei fogo na casa. Ah, foi ele que... Foi ele, lembra? Eu te contei essa história. Mas você não contou o videogame que era. Foi ele, do Super Game, foi. Aí depois eu peguei meu Phantom. Ah, pronto, começou. Qual era aquele que tinha um teclado? Coleco. Coleco, Visual, Coleco. Fala aí sim, seu jogo, então. Bom, então, vou falar agora. Caveman Games, do Nintendinho. Aquele jogo de Olimpíada de Caverna. Jogo, quando falou, eu falei, pô, a ideia desse jogo é super da hora, mano. Aí o Guilty até falou assim, mas a jogabilidade... A jogabilidade é muito horrível. Você reaprendia a jogar. Outra vez, cara, né? Cara, mas a primeira vez que eu vi, eu achei mó inteligente. Falei, cara, Caveman Game? Aí você vai fazer lá um modo. Tem um modo de arremessar a mulher das cavernas. Ele vem puxando a mulher da caverna e aí joga a mulher. Porra, isso era foda. E a mulher caída apaixonada. Caída apaixonada. Ia falar, não, isso aí é muito coisa, não pode. Não, o jogo todo bizarro. Tinha um modo lá de acender fogueira, se lembra? Ficava nesse modo dá pra ser sacanagem, se você tivesse... Sacanagem. Porque tem, dois, assim, você competindo. Em vez de você acender a fogueira, você podia fazer o seu personagem dar uma pancada na cabeça da máquina. Não sei se você lembra disso. Aí a máquina ficava meio zonza, aí você ia acelerava e acendia a sua fogueira. Era mais fácil até. Se você não desse a pancadinha na máquina, a máquina acendia mais rápido que você. Você não lembra disso, não? Porra, eu não lembro disso, não. De prejudicar o oponente, mas também não lembro, não. Eu posso dizer que é um jogo que, tipo, se você tinha controle turbo, você era rei, porque era cansativo apertar os botões A e B em sequência. Você lembra a corrida? Tinha duas corridas. A corrida com o dinossauro e a corrida com... Corrida de um guepardo. Corrida do tigre. Não, deu corrida de dinossauro, não. É a de corrida do tigre. A do dinossauro é pra tu pular. Não. Era tem pulo. A do pulo, de salto em vara, que você tem um buraco e um dinossauro. Mas tem uma corrida que você tá em cima de uns dinossaurinhos. Vai você em cima de um dinossauro e o outro na parte de baixo também tem um dinossauro, pra ver quem chega primeiro. São três corridas, então. Duas, que é mais ou menos, aqui, né? Um é o salto em vara. É, então, e aí o salto em vara... A do salto em vara é mais barato, que você... O limite do salto é um buraco. Se você já erra, você cai no buraco. Se você pula errado, você pode ser pego pelo dinossauro, você pode... Ou cair no buraco. Então, cair no buraco, um monte de coisa. Também tinha aquela corrida que a gente tá falando, que é tipo um tigre. Que aí tá os dois correndo o tigre vem atrás. Aí você tem que chegar numa árvore e subir. Se você não subir logo, o tigre te pega. Só pra avisar, esse jogo tinha mutilação. Caso o tigre te pegasse, era muito tosco. Aí eu não lembro. Se pegasse, eu já não lembro, mas... É muito tosco, você vendo pedacinhos de carne lá e estourando. Eu tinha um do dinossauro que ele pula, tu tinha que pular ele aí com aquela vareta lá. Aí o dinossauro, quando passa a pedra, ele fica com uma mordidinha assim, que quer morder tua bunda. Eu não lembro se é no dinossauro, porque quando você vai caindo, a parte de trás do dinossauro, tem um monte de pedra ainda. Você nem cai no lugar bom, você cai numas pedras, nos negócios tudo pontudo. Você fala, caramba, o cara ainda cai no negócio pra matar mesmo. Cavernas, cara. Mano, esse jogo é muito bem pensado. Quando você já vê lá o cara carregando a mulher pelos cabelos, assim, você fala, Homem da Caverna. Só o da mulher faria esse jogo ser um escândalo hoje. É, hoje em dia esse jogo, pelo menos essa parte do Homem das Cavernas, ia ser muito censurado. E outra, e a da perseguição do... A perseguição do tigre. Será? Do tigre também, Guepard, lá também, eu acho que os caras podiam boicotar também. Não, acho que só da mulher mesmo, por questões que já disse. Mas esse jogo é... A ideia dele é boa pra caramba. A jogabilidade que é triste. É, a jogabilidade era uma porra, mas já a ideia do tema, do troço, eu acho que deveria ser... Até hoje deveria ter esse jogo. Veio do jogo Amiga. É muito engraçado. É, ele tem pra... Originalmente ele é do Amiga. Eu lembro que tinha eu sei que ele tinha pro Commodore. É, o NES é um port. O NES é um port, desculpa. O NES. NES é turbo, liga o turbo do carro, liga o NES. É, que é o turbo, o Cisne já, mano. Por isso que o Cisne pediu esse jogo, porque a gente falou, mano, usava muito turbo nessa época. Ainda mais que ele teve os genéricos, controle dos genéricos, é tudo turbo. É, aquele vermelhinho da Pro, GoPro, nossa, que o Cisne só tinha os controles turbo. É dessa hora que você vê por que o Cisne gosta de controle turbo. Pro da Discord. É, desde criança ele já vem na pegada dos turbo. Se você jogou contra o Cisne em algum jogo que o personagem fica tonto, ele recuperou logo, você já sabe o que é que foi. Pode ver, reparar nos vídeos, tá, o Cisne, vou dar uma ligadinha aqui pra resolver. Cisne é a maior coisa, desde essa época. Caveman Game aí, aposto que ele chamava os parceiros dele lá e tal. Dava o pior controle. Apesar que usava. Ele jogava no turbo. Aquele de bater pra tombar na montanha. Esse jogo não tinha como jogar sério. Aí tu te lembra do cair e bater pra cair na montanha? Lembro, mano. Caralho. Aí tu tinha que ficar apertando. Aí quem apertasse mais rápido. Mas os dois controles que eu tinha era turbo, quer dizer. Esse maluco não usava porque ele era burro. Esse jogo eu joguei muito, Caveman Games, cara. Já pensou uma releitura hoje em dia, Duro? Pois é, um remake, né, cara? Com os dinossauros de hoje em dia. Tudo bem feito. Só o da mulher que eu tenho certeza que não ia ter a modalidade de arremesso de mulher. Ia trocar por uma pedra. E ainda, tipo, quando ele chega arrastando a mulher e joga, aí quando o segundo vai também arremessar, ele vem trazendo a mulher pelos cabelos. É, não, aí ele vem arrastando. Não, e ela vem com a mão, assim, quando tipo, tu joga... como se tivesse nem ligando. Assim. É, aí tu joga, ela cai e começa a dançar. Ê, ganhei! Ela vai na posição que ela tá do chão, assim. Ah, é, é. Ele não, ela fica vai girando dando... ela, tipo, pelos cabelos, girando. Aí vai aumentando o giro. Quando tá num giro máximo, aí você aperta o botão e arremessa a mulher. Aí a mulher vai subindo naquela posição, subindo, e começa a cair. Cai lá. Aí daqui a pouco dá os pontuação, aí vai o outro, começa, vem puxando a mulher. A ideia dele, na época, eu falei, caraca, maluco. Lembro que até hoje eu ficava assim, eu alugava esse jogo direto. Me amarrava. Se tivesse uma releitura dele agora, eu... Não, foi boa ideia, ainda mais porque é um bagulho diferente, porque todo mundo vai falar, vamos fazer um jogo de esporte. Aí vai pensar os esportes normal, né? Nome das cavernas. Os jogos da caverna, e os caras com um bagulho de temática caverna. Muito da hora. Isso eu joguei mais do que o California Games, né? O meu jogo, então, vai ser tipo meio motivo de Discord aí, que eu acho que só eu curto e tal. Mas o meu é o da versão da zoeira, né? Que é o NFL Street de PlayStation 2. A versão da zoeira. É, porque aquele negócio, NFL, pra quem não sabe, é um futebol americano. E muita gente não gosta por preconceito. Depois que começa a ver, tem curte, mano, o bagulho. E eu falo que essa é a versão da zoeira, porque pra quem já jogou o FIFA Street, é a mesma coisa do FIFA Street. É a mesma ideia, é? É, porque sabe que é aquela ideia de zoeira, assim, o FIFA Street você vai fazendo aquela. Negócio de embaixadinhas e tal, é mais pra isso, né? O NFL Street é a mesma coisa. Você vai, apesar de ter os times mesmo da NFL lá, você pode escolher o Raiders, o Rams lá, tudo. Vai ter os jogadores meio cartunizados e tal, com aquelas roupas meio folgadas de hip hop. E a trilha sonora também do jogo também é tipo hip hop. E aí que você vai jogar tipo nos guetos, assim, nos negócios. E aí o jogo é aquele esquema, já que é seguindo o esquema do FIFA Street, né? Que é não tem muito regra. Então aí você pensa, futebol americano já tem bastante contato, imagina o futebol americano, tipo, sem regra, pega a bola assim, e a primeira coisa, você já vê aqueles caras te batendo, te jogando lá, quilômetros de distância, assim, você, caramba. E o jogo é bem divertido, assim. Tanto que na época do PlayStation 2, uma parte de colega meu não curtia, né, tinha preconceito, e aí quando você colocava pra jogar contra, o pessoal gostava, por causa que, diferente de você jogar um futebol americano normal, esse não tem muita regra, assim, você vai pegar a bola e tentar chegar lá no fazer o touchdown, né, e E aí saindo dando porrada nos malucos. É muito da hora o jogo. Cara, NFL, eu falei antes, é aquele jogo que você fica na sexta assim, na loja americana por R$3,99. Ninguém quer isso. Que coisa chata. Você sabe que chata, o Brasil é o terceiro, mano, maior público de NFL? Não sei se vocês sabem, né? O Brasil é o terceiro maior público de NFL do mundo. Maior, né? Engraçado que eu não conheço ninguém que assista. Então. Pois é. E jogue, né? Pior é que quanto mais jogar. Cara, isso é tão estranho que um dia eu vi uns caras jogando isso em Recife, em fotos, velho. Tem o campeonato nacional aqui no Brasil, assim, não é muito... Pois é. Não é o tipo de coisa que você não espera ver, ó. Então, o Brasil só tá atrás... É, lógico, dos Estados Unidos, né? Porque lá tá o México. O Brasil é o terceiro maior público de NFL do mundo. E esse jogo, NFL, é lógico, que a maioria das pessoas é tipo cisne, assim, é preconceito, né? E ainda quer tirar o negócio. Esse jogo foi bem popular, assim, o pessoal que conheceu esse jogo, curtiu, assim, que mesmo se a pessoa não entende as regras, porque ele é livre, assim, você não precisa saber tudo das regras, saber tudo certo. Você pega a bola e sai correndo, assim, dando paulada, jogando os caras pra cima. Aí você só, na hora de fazer a estratégia, você só bota uma estratégia rapidinho, assim, tipo, vou abrir a estratégia aqui, agora vou fazer a estratégia de tentar matar aquele maluco aí, dar paulada nele e passar por ele, assim, se os caras não me pegar antes. Que é tudo assim, aí o cara vai na voadora, o bagulho é muito da hora, assim, é divertido, mano. O pessoal que conheceu ele jogou pra caramba. E jogando contra, mano, ele é demais, ele é mó competitivo. Jogos obscuros do Dissection. Não, NFL você vai ver, ainda vai se tornar super popular. Mais uma série. Aqui no Brasil, NFL vai ser um bagulho super top ainda aqui no Brasil, você vai ver. Futebol americano aqui vai se tornar tão popular quanto futebol normal. É, tomara, né? Porque o futebol normal daqui mesmo não faz essas coisas. Já foi, né? Já foi mesmo. Manda outro pra ver se melhora. Tem comando de especial de correr brilhando e atropelar todo mundo. Você chegou a ver o FIFA Street? Não, é aquele sem regras e tal, né? Mas o jogo de futebol americano basicamente fica difícil ter regra, merda. Não tem muita coisa. É que nossa, eu não conheço zero. O americano tem regra pra caralho. É tipo assim, pegar a bola, o maluco atrás sai correndo que nem tem muito tarado atrás do. Se tu conseguir driblar todo mundo. Na verdade, futebol normal é que basicamente não tem regra. Agora, futebol americano tem bastante regra. Apesar que o cinema, eu duvido que não vai dar nem tempo, assim, pra querer gostar. Mas quem tentar, assim, pode gostar, assim. Ainda mais que é tipo um futebol da zoeira, diferente. Eu acho que pode se interessar. Tanto que ele teve o 1, o 2, eu acho que foi até o 3. Qual? O NFL Street? O NFL Street teve até o 3. Você acha que foi pouco a fama do bicho? Não, filho. O bagulho é bom, filho. É, mas de repente não foi aqui. É, lógico. Estados Unidos, principalmente. Aqui teve algum. Que o pessoal que eu conhecia, assim, depois que começou a ir e tal, já falava, não, é legal. Aí tinha gente que até pegava. Porque quando você conhece o jogo, ele é super competitivo, assim. Você. Altas treta, porque você fica naquela, assim, pô, mano, deixa. Tá me batendo, caramba, e não sei o que lá. E sai na porrada mesmo. Nossa, briga no. É, você pode fazer aquelas super jogadas, assim, lá de trás, você jogar lá na frente, mandar, tipo, uns banheiros lá pra frente jogar. Ah, ficar na banheira. É, tipo, lá pra frente, assim, pra tentar os caras já fazer touchdown. É mó. O bagulho é mó zona, o bagulho é muito louco, mano. Vale a pena. E hoje, qual? Seu último jogo aí. Serra aí. Melhor jogo de vôlei. Hyper Volleyball. Eu ia falar do Super Volleyball de Mega. Porcaria. Mas já que tu falou Hyper desse, Volleyball, né? 200 vezes melhor que esse de Mega. 200 vezes, claro. E outra coisa, mas... Hyper Volleyball tem masculino, feminino e o Hyper League, que é a liga dos robôs. É, aquele ali é a robô, sensação. Nossa. Que é o que todo mundo jogava. É, ninguém, todo mundo queria. A modalidade de homem era lento, não tinha muita o que fazer. A mulherada levava um saque na cara e desmaiava. Desmaiava e tal, era assim, normal. Agora o Hyper League, mano, tinha até especial, se lembra? Sacava, a bola parava no alto assim, virava 3. E o juizinho, e o juizinho? O juiz fica tirando sarro da sua cara quando você erra. Tirando sarro, cuidado, esse robô estava pilotando um avião em Sonic Wings 1. Parece mesmo, também fez isso. Uma ponta ali, né? E aquele do filme também, É, não, aquele antigo, é o K9, lembra? Ah, meu robô com defeito. Aquele robô que... Tudo tem a mesma pegada. E esse modo de robô também era o modo mais rápido, porque o modo de humanos era mais devagar. O robô, o pessoal também gostava de jogar porque era mais rápido, mais ágil. Cara, esse foi o único jogo de voleibol que eu joguei todo mundo no videogame não, que eu achei mundo decente. Joga. É, que outro? Puta, fala outro, acho que não tem, mano. Que não todo existe, mundo fala assim, existe. Pô, mano, tenho saudade de um jogo de vôlei. Aí todo mundo vem e fala Hyper Volleyball. É, não tem outro, mas, mano. Pô, você jogar com os caras de armadura que ainda dava golpe especial no saque, não tinha nenhum. Pô, é, então, mano, era demais. Não tinha como, aí né? Você dava um saque. Não, vou dar um saque especial. Aí tinha um saque especial que a bola virava 3 bolas, aí você tinha que adivinhar qual que era a bola velha. Tinha um especial que a bola sumia, assim, aparecia atrás, você lembra? Tinha um monte, tinha vários. Tinha um que se você não pegasse de jeito, derrubava seu jogador. Derrubava, isso mesmo. Aí ele rodava lá pra trás. Esse jogo era muito, muito legal. Esse jogo teve tipo Mega também, não é? Não, ah, teve o Super Voleibol, acho que o masculino lá, a modalidade. O pessoal conhecia isso aí como Super Voleibol 2? Pois não, eu nunca vi falar, nunca vi falar. Primeira vez. O Hyper V-Ball era conhecido como Power Spike 2. É, Power Spike, no Japão. Acho que no Japão, não sei, não lembro, agora não me lembro também. Aí já queria saber demais também. Tanto se eu não me engano, o meu cartucho era japonês mesmo, tanto que era tudo japonês que o árbitro, as coisas ficava falando. E naquela época o vôlei não tinha ponto corrido, era só pela vantagem. Aí o jogo demorava 3 anos pra acabar, um set. Tinha que chegar em 15, só que era aquele negócio. Você tinha que acertar a bola na quadra adversária e você ganhava vantagem. Aí na vantagem você tinha que botar de novo na quadra adversária pra fazer o 1 ponto. O jogo começava com 7, né? 7 pra cada lado, 7 pontos. Mas você podia ir nas opções lá e colocar em 0, se quiser passar a vida toda jogando lá. Passar a vida jogando. Não, pior que demorava mesmo. Pior que quando começava a locadora partida, ficava feliz. Quando acabava o tempo, não, acabou, bota mais uma hora aqui, não, acabou aqui o jogo aqui, ó, vai ter que decidir que ganhou. Por isso que o pessoal ainda jogava também o modo de robô, porque o modo de robô ainda era mais rápido, mais dinâmico. Agora o modo de humano é lento. Assim. O saque viagem do modo humano lá, viagem ou jornada nas estrelas, como queira chamar, aí dava um saque, a bola demorava 3 anos pra cair. É, fora que quando você dava uma cortada e acertava os caras no humano, ele só dava uma tombadinha, às vezes assim pra trás, mas sem graça. No do robô, o bicho ia lá pra trás, assim. Lá era muito mais da hora. Eu não lembro ninguém assim que jogava esse jogo e não jogava o modo robô. Ah, aquele é a atração principal. Aquele é o voleibol do futuro, aquele dali. É, Hyper Voleibol, né? A pena é que não continuaram mais esse jogo. O Hyper Voleibol, se eu não me engano, não sei se é. Tinha uma versão pro arcade, não tinha? Só que a versão do arcade era só pro uma, ou não? Ou a versão do arcade era outro jogo? Deve ser outro jogo. Acho que era o Power Spike. O V-Ball, se eu não me engano, foi só Super Nintendo. Pra na minha cabeça, tinha um de arcade, só que era só humano. E aí no Super Nintendo que eles colocaram essas opções de robô. Eu acho que tinha na versão arcade também. Não, robô é só no Super Nintendo. Isso aí eu tenho certeza, porque... Paz, olha que a gente vai procurar. Era um dos motivos até de dar risada da cara dos outros, falar, mas o legal do jogo é o modo de robô, aí não tem. O pessoal zoava até. Eu acho que ainda tem. Cara, eu também tô com old também, mas... Super Voleibol teve pra arcade. Power Spikes também. Aí, tá vendo? Sou ruim pra lembrar de nome, mas esse eu lembrei. Mas o Power do arcade eu acho que não tinha o modo robô. Mas é só o Hyper que passou a ter robô. Eu pensava que o de Mega tinha, mas tá falando aí que não tem. Acho que o máximo que o Mega tinha de perto é um saque especial que você fazia lá, que a bola zoom, ia direto num ponto. Não, mas então, mas eu lembro que eu tinha o meu vizinho aqui, eu tinha um Super e ele tinha um Mega. E aí quando eu peguei esse cartucho, ele falou, vou pegar também um de vôlei pro Mega. E quando ele pegou, aí só tinha os humanos. E os humanos é justamente o que a gente não gostava. Aí ele desanimou e passou pra frente. Aí a gente só ficava jogando um de Super. Por causa justamente disso, por causa que o do robô que é legal, porque o do robô, os robôs são ágeis, o jogo fica muito melhor. Ele tinha poderes então, também. Especial, os saques especiais, era a sensação. Pô, você dá aquele saque, a bola virar 3, você falou, fodeu, onde que eu vou agora? Você era muito da hora. Tinha um saque também que ele ia reto, a bola, e de repente ela caía. Caía, tipo um L. Caía, eu já fiz. Exatamente. Fiz um macetinho de lá na rede, puxa, pular, jogar pra trás, aí dá o pulinho, um, dá o segundo, aí o terceiro vem... Ou a pessoa de ficar, da defesa, né, ficar pensando que ia vir na primeira, aí o cara. Ah, aquele não, falso. É falso, né? Mas isso aí dá, mas não é. É, isso aí dá no normal. Mas dos humanos, você faz. Estratégia. Humano, pra você conseguir fazer ponta, a maioria dos pontos é assim: você tem que ir, dar um pulo falso, um saque, uma cortada falsa. E aí com o outro você cortar. Isso. Os humanos, a maioria dos pontos só sai assim. É por isso que todo mundo só joga os robôs, porque os robôs você tem muita variedade. Vocês conseguiam bloquear naquele jogo o tempo certo do bloqueio? Ó, várias vezes. Você pega o jeito, sim. Mas é pegar o jeito, não é? Apertar o botão, mas tinha o tempo certo. Eu lembro que eu fazia, eu acho que uma vez ou outra, mas o mais fácil era você receber, né? A bola vinha e você recebia de manchete. É porque você podia contra-atacar, né? Termo de jogo de luta, mas tudo bem, você podia contra-atacar. Quando você recebia ela de manchete e tal, você já recebia erguendo, né? Aí o outro integrante já subia cortando. Mas esse jogo é demais. Guilty. E aí, o seu último jogo? Meu último jogo, muito cartunesco, por sinal. É, mais carismático. Tiny Toon Adventures, Wacky Sports Challenge. Esse jogo é top, mano. Porque eu gostava de jogar aquele modo corrida com Tazo, jogando todo mundo pra fora. Não tá escrito, era muito da hora. Foram longas tardes de fim de semana com esse jogo. E esse jogo é super competitivo, é bom pra caramba. Se lembra aqueles modos lá de corrida que você vai correndo e aí tem que parar num ponto certo antes de cair no precipício? É, você vai se esticando na borracha e sai. É, você tem que esticar. Só que se você esticar muito... Não, se esticar muito, você tem que saber frear antes então, também. Então, frear... Então, você não pode cair... Muito antes. O objetivo é quem chegar mais próximo da beira sem cair. Porque se você ficar muito pra trás, o que for mais próximo da beira ganha, né? Era um jogo de provas. Acho que a única prova comum que tinha era de levantamento de peso. É, conhecida assim, né? Como o Olímpico fala, né? Tinha corrida também. Mas elas não eram normais, eram todas seguindo o padrão de... da zoeira. É, zoeira. Tipo, você ia correndo, tinha um buraco no caminho, às vezes. É, o que eu tô falando, que nem com o Taz dava pra você, o jornal do corrida, você podia girar e aí você tirava, ia atrapalhando os outros competidores. É, o levantamento do peso acho que é o mais normal mesmo, se pensado em modo de Olimpíada e tal. Você lembra? Era tipo numa ilha assim que ele ficava, tipo, aí fazia aquela competição, aí tinha tipo um... Ah, o cara rico fez a prova, não? Organizou alguma coisa assim? Aí eu já não lembro. Primeiro de 1 milhão. Tinha o lança-disco, eu acho que eu lembro, pô. Arremesso de disco, acho que era no aeroporto o arremesso. É, ficava com a porra do coelho girando, tá um caralhão de tempo, eu lembro. Eu sei que o que eu achava pior era o do foguete, que o jogo tinha um sistema de dificuldade que eu comecei avançando. Você tinha que zerar, acho que duas, mais de uma vez pra pegar o final. Aí, tipo, a do foguete era mais complicada que... Como você tinha que aumentar o ritmo de apertar o botão, ali era mais complicado. O que eu também... Eu gostava, mas também era um pouco difícil. Você lembra do esqui também? Que tinha um esqui também. Você ia esquiando, descendo a montanha. É, é. Ah, acho que o esqui era mais simplesinho. Não, porque você batia naquelas pedras. Não sei se lembra. Tinha umas pedras e você tinha que passar o esqui. Não é só descer. Você tinha que passar no meio de duas bandeirinhas. Não sei se lembra. Tinha umas bandeirinhas. Ah, é. Mas prova de esqui, mesmo na vida real, tem isso também. Mas é que a visão na hora do esqui é meio top-down, né? Aí ficava um pouco mais difícil. Você não sabia de... Meio que aparecia do nada aquelas bandeirinhas e você já tinha que ir em cima delas. Se você não passasse... Eu não lembro agora se você perdia. Você ia marcando uns pontos, né? Você perdia ponto. Você ia perdendo... Se você perdia um, você faltava ponto. Dependendo, é, ia faltando ponto. Se alguém fizesse mais. Tinha onde voar também, que você ia batendo as asas. É, tinha da natação. Você lembra da natação? Natação, não. Eu lembro que tinha do arremesso. Eu lembro um de pulo de obstáculo, que era uma zona do caralho. Que tu tinha que ficar pulando a porra de... Pular os obstáculos, que era, porra, ficava ninguém te quicando. Ah, tinha uma natação. Zoeira do caralho. É, tinha natação, eu tô falando, né? Eu lembro que você pulava com eles, eles enchiam assim e ia, saia nadando. Eu lembro. É Tiny Toons, mano. Já é super carismático, mano. Ah, se você tinha amigos e o multitap, então pronto. Esse jogo será que dá pra jogar? Multitap. Com esse multitap. Multitap. Ah, esse jogo era pra 4 pessoas. Nunca vi uma pessoa. O do Super Nintendo do Play 2 eu cheguei a ver. Agora. Do Play 2? Play 2 eu cheguei a ver. Play 2. Play 2 teve um. Cabia 4 controles. Mas é que tá, será que, por exemplo, esse jogo, se você jogasse em 4 pessoas, será que mudava alguma coisa, tipo, diminuía a velocidade, ficava mais pesado, ou será que era normal? Ah, diminuía sim, porque, tipo, a máquina não perdoa, dependendo da dificuldade. Não, mas eu tô com falando... Com os amigos, não, você pode se divertir mais, né? A velocidade, tô falando do jogo, será que jogando, tipo, em 4 pessoas, será que afetava alguma coisa? Porque não, era mais pesado. Não, é a mesma velocidade. E esse jogo também só teve pra Super Nintendo, né? Ele não teve pra Mega, não, né? Não, o Mega foi outro. O Mega foi o Wiki, não sei o quê. Tinha um de futebol, basquete e tal. Foi outra pegada. Vamos lá, Cisne. Então, fala o seu próximo jogo. Então, o último jogo aqui da minha rodada, pá, Mario Strikers. Super Mario Strikers, né? Que na apresentação já mostrava tudo que podia acontecer no jogo. Não sei se você lembra, tinha uma apresentação. É, a abertura, tudo Mario, é uma cena com a roupinha do futebol. Mas tudo que acontece ali pode acontecer na partida mesmo. Puta, jogo carismático esse. Esse é demais, mano. Nossa, eu joguei pra caramba. Não, esse, caralho, é foda. Eu já falei uma vez, a Nintendo fez gente... Futebol tudo bem, todo mundo gosta, mas a Nintendo fez gente gostar de futebol, de tênis, de andar de kart, que é, porra, é incrível que esse filho da puta consegue, né? Bota o capeta do Mario que vai gostar. Mario levantamento de peso. Porra, maluco, levantamento é foda da hora, caralho! Olha essa o Mario levantando aquele peso. A teoria vai um pouco pro chão, porque o jogo capenga que o Old falou lá no começo tinha Mario. Mario e Sonic. Ah, você é crucificado no resto da vida, agora. Mas aí teve o Sonic pra manchar. Ah, pra tá. Manchar, quando é só o Mario aí, beleza? Só o Mario. Apesar que teve o Mario Golf, mas vamos esquecer por Não, mas Mario Golf, né? Bom, o pessoal fala que é bom. Quem gosta de golf fala que é bom. Não teve o carismão dos outros. Porque os jogos do Mario não é fica só no esporte, tem aquela pegada. Você tá entendendo isso, porque golf é um jogo mais pensado, sabe? É, porque é mais pausado. É, e o Mario tá muito sério. Super Mario Strike. O Mario Strike, Super Mario Strike era foda, mano. Puta merda. Pô, aí a jogabilidade era gostosa, ele dominava rápido, a bola assim, batia no peito, pegava rápido, dava pra dar toquinho no ar, o Toad dava bicicleta no ar pra passar a bola, tu passava a bola pro outro, tinha um esquema dos corners. Tu tomava choque, não, a lateral, porque o jogo não sai. É, então, as laterais. Então, e tipo, você tá lá no canto da tela, assim, você vai pegar a bola, que ela não sai. Quando você vai pegar, se alguém chegar perto de você e empurrar você com tudo, você vai bater na tela e vai ter um campo elétrico, assim, você vai ser eletrocutado, você vai ficar, tipo, tonto por um tempo. E nisso o cara já roubou a bola de você e já tá saindo frenético pra fazer o gol. Assim, não tem falta no jogo? É, não, direto. O da especial, tipo, a tartaruga, aí joga aqueles cascos de tartaruga gigante, fica gigante. É, o Mario tem o do da bola de não, fogo, mas, é, não, mas tô falando, tipo, de ataque mesmo, assim, se lembra? Tipo, que é de atacar o... Sem ser o de fazer chute a gol. Tem uns... Sem o goleiro? Sem tipo, de atacar os próprios... Os outros caras, assim. Tipo, quando você vai chutar, usar personagens, tipo, o Mario. Só tem o Mario, né? E aí vai estar, tipo, as tartaruguinhas ou os Toads, tipo, sendo os personagens do time. Mas quando você vai chutar a bola com o Mario, aí tem, tipo, uma barrinha especial. Se você conseguir acertar a barrinha especial na hora certa, tipo, no ponto verde, assim, ou vermelho, lembra? Aí você consegue acertar o modo strike. Aí ele vai fazer uma ceninha, assim, tipo, girar, vai ficar tudo preto. Vai fazer, e aí se fizer o gol, vale 2 pontos aquele gol. O gol de modo strike. Não dá pra dar lençol. Cara, esse jogo tinha uma liberdade pra tu fazer o que o cara acabou de fazer uma jogada lá no seu goleiro. Aí o seu goleiro lá, que é sempre uns jacaré, você lembra? Que defende. E nisso ele já defendeu, já espalmou lá pra frente e já você já tá tentando fazer gol, assim, mó rápido. E o goleiro não é nada coisa. Você chuta pra caramba, ele faz altas defesas. É foda. Não, o goleiro é foda. O goleiro, de vez em quando, defendia o strike e mandava de volta. Ele quase fundiu, o esquema é assim nesse jogo. A maioria de vez de fazer gol, e você não pode chegar direto e chutar. Você tem que fazer, tipo, alguma jogada. Alguém lançar pra você da lateral, cruzar. E aí, em vez de você receber, você já apertando o botão de chute, assim. Ele já vai carregar e receber chutando. Ou então chutar cruzado. Fazer alguma coisa. Chute, normalmente, direto, não entra. E a bola tinha o... Quando você tava passando, ela tinha um rastrozinho dela, lembra? Pra fazer o contorno, o ângulo que ela ia e tal, né? Isso aí facilitava pra caralho. As quadras também, você lembra? Tudo lembra, assim, também os cenários. Os cenários, porra. É tipo um coliseu, assim. É, tinha coliseu. Tinha um cenário lá, tipo o mundo do Mario mesmo. Tinha vários lugares, assim. O jogo é frenético. E você vendo, assim, você não imagina que o negócio é tão bom, assim. Você fala, caralho. Não, é quando eu vi a primeira vez, eu fiquei meio com o nariz assim. Mas, porra, depois que tu joga mesmo. E é competitivo. Tempinho, caralho. Você já jogar contra? Porra, é. Não, o jogo é frenético, mas não é um joguinho de futebol normal. Nossa, ele é super competitivo. Não, eu cheguei a jogar no GameCube na locadora, isso aqui. Se não me tô enganado, eu vou na casa de algum maluco. Eu não tive GameCube, mas eu joguei muito essa merda. Depois, mais tarde, eu fui jogar mais sério no emulador, sozinho. Mas contra, assim, já. Ih, os moleques chamam direto pra jogar. Era da hora esse jogo. E o ritmo. O ritmo, porra, acelerado pra caralho. Tu não podia nem piscar, assim, já pegava o controle e caralho, tinha que acabar a partida. É só um tempo só, mas. Acho que era 15 tipo, minutos. Um tempo, dá pra você diminuir, né? Você pode mexer, se eu não me engano, no tempo. Mas é só um tempo. Tinha saudação dos bonecos quando fazia o time é assim, o time do Mario, do Donkey Kong, da Peach, do Wario. Aí você escolhe, por exemplo, lá, o time do Mario. Ele vem todo certinho e tal. Você escolhe o time do Wario. Ele entra balançando a bunda, assim, pro outro time, assim. Ah, a bunda dele balançando, assim, blum, blum, blum. Aí tem aquele, o Waluigi. O Waluigi também que entra, tipo, ameaçando os outros. Tem o time do Yoshi, o time do Donkey Kong. Quando você joga o Donkey Kong até, né, ele usa a pata da frente, assim, pra chutar, né, a mão, assim, sei lá, pá. O jogo tinha um carisma do cacete, os bonecos, né, era personagem já conhecido, né, da Nintendo. Nintendo é foda. É, esse jogo é muito, muito bom. Mas ele é meio, o pessoal não conhece ele, é porque também é de GameCube, né, mas o pessoal não... O foda é a plataforma que ele saiu, só isso. Porque o GameCube, puta que pariu, né, depois do 64, na Nintendo, não, mas caralho, o GameCube, não, mas se ele saísse esse jogo pro Wii, assim, eu não sei se tem pro Wii, mas se sair, teria pro uma Wii, popularidade, bombava, porque esse jogo é bombava. Muito da hora. E ele é super feio, né, e nesses bagulhos especial, assim, é toda hora, você pode estar com a bola, assim, você parar, erguer a bola e já carregar pro especial. Aí se você acertar o ponto certo, já vai ser um super especial. Aí cada um com a sua ceninha. O Mario aparece, tipo... Lembra aquele desenho Super Campeões? Lembra até aquela cena de quando os caras iam dar os chutes de especiais, você lembra? Ah, o especial que toca carinha. Então lembra aquele bagulho, assim, do Super Campeões. Mas ele foi inspirado, né, também nele. Pelo menos nessa parte do especial, eu acho que foi meio nisso mesmo. Pro Wii teve o Strike Shard, mas não alavancou. Não sei porque esse jogo não estourou, assim, da forma que deveria. E meu último jogo pra finalizar é o NBA Jam. Eu não sei se é o primeiro, mas ele é um dos primeiros jogos que usou jogadores licenciados, assim, da NBA. Até então, os jogos de basquete não tinha licenças, assim, de jogos de basquete da NBA. Não é à toa que esse já chama NBA, né, Diana? Que você até pra... trocou o nome, né? É aquele pegada, né? Cada time com 2 jogadores. E ele também é um jogo super da zoeira, assim. Você fica alto. E esse eu joguei muito, assim, ó. Aquele negócio que eu joguei muito, tanto no arcade quanto no coisa. Quanto no vídeo no Super Nintendo. Alto disputas, assim, dos Bingo Fire. Se lembra que quando você, às vezes você jogava as bolas, se você acertasse 3 cestas consecutivas, as suas bolas começavam, dos arremessos, pegar fogo. Aí você começava a arremessar bola de fogo, aí o cara ficava bem. É, depois de 3 acertos consecutivos. Seguidas, você ganhava o turbo infinito. É, então, aí você ganhava turbo, você podia sair correndo. E aí você também, com turbo você podia fazer um especial, tipo, uma enterrada especial. Por exemplo, se você tá com turbo e aperta pra arremessar, se você tá com turbo, mesmo fora da coisa, ele vai pular lá de fora da linha dos 3 pontos e vai sair rodando, assim, fazer alguma manobra, algum marabarismo, né, pra enterrar. Esse bagulho é muito da hora, esse jogo é super competitivo. Dá pra você empurrar o cara, por isso que o bicho pegava, você tá com a bola. bola. Você tem que estar sempre tocando pro seu parceiro. Se você não tocar, alguém pode chegar e te... Dá pra tomar na hora, não? Esse jogo eu não cheguei a jogar, não. Por exemplo, eu tô com a bola. Você pode chegar e me empurrar, eu vou cair e você tomar de mim a bola. A bola vai ficar pingando. Mas já é falta. Esse jogo quase não tem falta. Não, às vezes tem falta, mas é tipo, só se você quase quebrar o outro cara. É muito difícil. E aí você fica naquele esquema de ficar tocando rápido. Mas o problema é tocar rápido que o outro time também começa a marcar e pode pegar. Aí o jogo fica super corrido, assim, é muito da hora. E esse aí o jogo, o NBA Jam, também é aquela coisa. Tem lá os jogadores, tudo licenciado da época, e ainda tem aquele, tinha milhares de códigos que você podia fazer pra destravar, tipo, o presidente, os presidentes, tipo, Bill Clinton, não sei o que mais. Mas a versão Super Nintendo era mais capada, se não me engano. Que a do arcade tinha até os fabricantes. Tinha, então. É, o arcade tinha um monte de coisa. Só que o arcade tinha uma sacanagem. O arcade, você tinha que botar ficha pra cada período do jogo. Cada quarto. Tinha essa sacanagem. Você, tipo, uma partida de basquete tem quatro quartos. Você tinha que usar quatro fichas pra jogar no arcade. Tinha essa sacanagem. Não é a configuração, não. Ai, que pariu. É isso que eu ia comentar. Aí o cara do arcade pode desabilitar isso, mas normalmente os caras não desabilitavam. Todos os arcades que eu via... Sim, ia deixar, né? Deixar ganhar uns trocadinhos a mais. É, os caras faziam essa sacanagem. Tinha alguns raros que botava duas. Você jogava dois quartos na metade, aí você tinha que colocar outro, se quisesse a outra metade. Mas muita maioria deixava na opção de fábrica. E você tinha que colocar uma ficha por quarto. E outra, no arcade, esse jogo, ele tinha um esquema de você guardar... Já que ele é bem longo, tem um modo campanha mesmo no arcade, você, o que, que você pode fazer? Ele tem um esquema de salvar seu progresso. O que, que você faz? Você fazia, além de você colocar seu, tipo, as suas iniciais, você ia lá e botava sua, antes de começar o jogo, né, sua data de nascimento, mês e tal. Com isso, quando você fosse jogar de novo, se você colocasse as suas iniciais, sua data de nascimento, iria começar de onde você parou. Por exemplo, lá, você, no primeiro no torneio, que é a versão turbinada, o último time era o Chicago Bulls, né? Eu não lembro depois nos outros, mas no primeiro era o Chicago Bulls. Por exemplo, você chegou até o Chicago Bulls, o Chicago Bulls era mais treta, aí você fala, ah, vou jogar isso depois. Você podia parar, e aí no outro dia, você ia lá no arcade e tal, ou você começava tudo de novo, todos os times, não lembro quantos, ou você já ia lá e botava suas iniciais e sua data e ele continuava. E era mó da hora, assim, era a diferença. Eu não lembro de um arcade que fazia isso, que salvava, você podia continuar o seu, tipo, um save no arcade mesmo. Era muito top. É, que fazia esse paranauê de salvar. Puta que... Eu lembro que salvava os scores, hein? Sempre salvou. Agora, salvar o jogo pra tu continuar. É, bom, é bem diferente, né? Então, mas é porque o jogo era top diferente. Então, não, né? Mas esse jogo também, ele era daquele tempo da Acclaim, você lembra? E ele tinha aquelas ideias, ele era aquele visual do Mortal Kombat, né? Os caras é tipo digitalizado, não sei se você lembra. Ele também tinha todo um visual. É, o visual dele era super bonito, assim, o NBA Jam marcou, assim. Eu mesmo, assim, comecei a gostar mesmo de basquete bastante por causa do NBA Jam, assim. Aí eu comecei a ir atrás também, por causa tinha uma trilha legal. Aí o visual, assim, tudo aquele, aparecendo os logos dos times. Mano, o jogo era muito da hora lá. Os sons do arcade. A versão do Super Nintendo, né? Era boa pra caramba, assim, era muito boa. É, Super Nintendo eu joguei pouco, falei coisa. Teve pro Mega isso? Não, teve. NBA Jam teve pro Mega também, se não me engano. Não teve NBA Jam? Esse daí não foi que começou aquela moda de colocar os personagens cabeçudos. É, então, ele tinha um código. Ele tem o código pra você deixar os personagens cabeçudos. Você pode deixar ele pequenininho, cabeçudo. O NBA Jam é quase um Game Shark, assim, só que no jogo, assim. Só que você. Como, e outra, você faz esses códigos nessa parte das datas. Não tem essa parte que você vai restaurar, tipo, ver o seu save? Aí você vai lá, bota lá a inicial específica e a data específica. Aí você vai iniciar com aquele time lá secreto. É assim. Por exemplo, eu não lembro mais de nenhum de cabeça, mas, por exemplo, lá, coloca A000, sei lá, fevereiro. Aí ia começar com um time tal, era assim. Então, mas NBA foi isso, era top demais, e quem não jogou, perdeu. E antes de terminar, vamos lembrar umas menções honrosas. Tony Hawk Pro Skate, a gente podia ter falado. International Superstar Soccer, jogo de futebol clássico, você lembra? É, já tá tão fichinha, né? Tão fichinha, Internet. É, Mario Tênis, né? Jogo Mario Tênis. Mario Tênis. Um jogo que eu ia falar, mas eu acabei mudando por causa depois do tanto que teve, né? Foi o Capcom Sport Club de arcade, que é um jogo bem legal, assim, que tem as modalidades de tênis, futebol e basquete. E é bom pra caramba, principalmente o tênis e o futebol, assim. Eu joguei bastante o jogo no arcade e tal. É da Capcom. É, um barulhozinho do chute no futebol é igual o som da rasteira no Street Alpha. Você percebeu já? Curiosidade, assim. Aí eu não cheguei a notar isso, não, mas... O barulho, quando você chuta a bola, é o mesmo barulho. Como se você estivesse dando um golpe na bola mesmo. Mesmo efeitos sonoros. Legalzinho. É quase da mesma época, mas eu não cheguei a prestar atenção, não. O qual foi mais atencioso nessa parte. Se lembra também, tinha o jogo do Pelé do Atari, que a gente podia ter falado, Pelé Soccer. É, do Pelé eu só lembro do comercial. Soccer, é, os comercial. O jogo nem tem nada, é uns pontinhos que se mexem. Jogo nem nada. É. Então, o tênis do Atari eu joguei bastante, o jogo de tênis do Atari, tipo umas cadeiras, parecia um formato de cadeira, assim, que ficava com esse, lembra? Cara, tênis de Atari, você tem o seu, não quero nem quero lembrar. Com certeza eu tenho visto, não quero nem lembrar. Teve o Mega Man Soccer, que a gente podia ter falado. Né, então. Snowboard Kids também, que eu curti pra caramba. Tava até na minha lista, eu tirei por causa do Cowboard, que eu falei, ah, é legal, é Snowboard, então deixa eu tirar. Então. Teve um jogo que eu joguei bastante pra Mega, que era o André Agassi. Muito tênis, bacana, que eu tirei, troquei. Só lembro da tela de seleção. Joguei tanto esse jogo que eu ficava na tela de seleção, passando os personagens pra ouvir o videogame falar. Aí ele falava assim, Agassi, ball. Engraçado que ele fala assim, eu joguei tanto esse jogo que eu só fiquei na tela de seleção. Não, eu lembro o que eu lembro. Não, joguei tanto que eu lembro da tela de seleção. É, você não lembra do jogo, você só lembra da tela de seleção. Ficava passando assim, Agassi, Noba. Aquela voz rouca assim, nossa. Mas o jogo era muito gostosinho, era bom. Joguei muito. Não sei se é porque é o único que eu tinha de esporte na época. Eu tava na vibe de... que eu era... eu, na época do Gustavo Kirten e tal, né? A gente tava... todo mundo queria ser jogador de tênis. Aí eu comecei aí, eu virei um jogador de tênis amador. Tinha um jogo de tênis também de Nintendo 64. Não lembro qual o do Nintendo 64 que tinha o Guga. Porque foi, saiu na época do... em 99. Eu não lembro qual do tênis. Qual o tênis, o nome do tênis. Mas eu sei que é de Nintendo 64. E ali tinha o Guga. Eu sei que tava uma febrezinha de tênis. Aí eu peguei esse André Agassi pra dar uma jogada. Ah, joguei muito esse jogo. Mas a minha carreira não decolou e eu... aí veio parar aqui. Tive que cair pro podcast. A vida tem dessas, né? A vida tem dessas, né? É, também tinha também tinha os jogos lá, os FIFA da vida, os Pro Evolution, né? Mas... Pro Evolution Soccer. Beleza, foi isso aí o episódio. Vamos lá para nossa leitura de e-mails e comentários e afins. E-mails e comentários. Tivemos lá os e-mails, né, do camarada lá, o Alisson, né? Que é, ele mandou como Rick Herculano e fala assim, aqui é o Alisson. É, primeiramente, um parabéns atrasado pelo primeiro ano do Neoplayer. E atendendo a pedidos e desejos, vão todo mundo se fu... Bem, mas falando sério, longa vida ao podcast. E manda o Cisne dormir antes de gravar o podcast, porque enquanto vocês falam sobre Donkey Kong, ele boceja o tempo todo, sonhava com o Diddy Kong gostosinha na guitarra e a Gretchen dançando com Conga. E voltando ao Donkey Kong, realmente, mas essa série é demais. Com relação à série Chaos, o que mais joguei foi o 2. Aliás, foi o que realmente eu zerei e fiz 102%. Já Donkey Kong 1 não joguei muito. Achava ele bem bacana, mas acho que cheguei até a fase da mina. Agora não me recordo. Quanto ao 2, esse sim era o jogo como comentado. Toda a ambientação, som, gráfico e desafio superavam 1 e muito, em minha opinião. Quanto às fases, as que eu mais curti foram as fases do parque de diversão, as partes aquáticas, a fase do pântano, que era realmente um show de sons ambientes. E a fase mais chata, mas também empolgante, era a dos spins. Aliás, essa em especial mesmo, matei para achar uma moeda DK que ficava escondida numa parede de spin falso, que para pegar você tinha que, se não me engano, bater de encontro a ela com um macaco e o outro atravessar sozinho. Acho que era assim. Tanto que para achar ela usei uma revista de games na época. E o Donkey Kong 3 já estava saturado também, por isso nem joguei tanto. Acho que o que matou na época foi o fim da era 16-bits e o excesso de puzzle que o jogo tinha. Sobre Donkey Kong 64, me desculpe a palavra, que porcaria, tirou toda a essência do game. Joguei de forma razoável e acho que vale a pena, é só a abertura, que aliás, acho que a imaginação dos criadores desse game se fundiu aí as ideias para a criação do jogo, porque, eita, jogo ruim. É, um olho no coração apoio, aí. Apoio, concordo. É, Diddy Kong Racing passa porque acho que foi apenas uma onda de Mario Kart que passou por lá. Enfim, a Nintendo abusou assim como o Mario. Tem um monte de variantes para ganhar dinheiro, ou pelo menos tentar com os macacos. Bem, fico por aqui e abraço. Cara, ele falando desse barato do Donkey Kong 2, eu lembro dessa parada aí. Você tinha que perder mesmo um dos macacos batendo. Eu, pelo menos, eu fazia assim também, né? Às vezes deve ter algum esquema certo, mas eu fazia também esse esquema nessa tela dos espinhos. E eu acho que era só assim, eu não lembro se tem algum outro jeito. A gente tem que jogar no emulador pra ver se lembra desses combos macetes. É isso aí. É, mas esse barato aí, eu acho que era assim, porque eu não lembro de algum outro jeito de fazer, não. E outra coisa, esse negócio do Cisne bocejando, realmente, mano, esse episódio passado. Isso aí foi... Não, mas é porque a gente terminou também, que horas, né? Foi tardão. Mesmo assim, foi... né? O culpado é você. Eu tava, né? Sabe o que você faz? Boceja. Não tenta falar e bocejar. Se vê que vai bocejar, para de falar. Todo mundo boceja e fala. Ele não, ele quer... Ele vê que vai bocejar e começa a falar. Aí você não consegue cortar. E o Donkey Kong 64, você concorda? Porra, com certeza, é o que eu te falei, né? Não, é tosco mesmo. Só vocês três, né? Só você, o Tui e o Guilt que falou que é. É tosco. Eu só acho ele, tipo, se você jogar ele de novo, você começa a gostar dele, mas ele é difícil. Cara, mesmo na época eu tentei muito jogar, mas caralho. É, ele é difícil de digerir mesmo. Sinistro, sinistro. Eu até pensei, depois que você falou pra tentar jogar de novo, eu falei, quem sabe um dia eu tente, né? Mas até, não, deixa pra lá. Só pra passar pra aquela abertura de novo lá, não pode pular. Já passou muito tempo mesmo, né? Deixa ele onde ele tá, né? Deixa ele tá quieto lá, no limbo. Também tivemos comentário lá do Rogério Silva, né? Esse cast foi muito bom. E assim como o Dissex disse, acho que foi ele. Eu joguei muitos jogos dessa série como um todo, mas o primeiro e o segundo foram os jogos que realmente me marcaram. Passei incontáveis horas jogando esses dois jogos e não conseguiria dizer qual deles é o melhor, já que os dois para mim são perfeitos da forma que são. É o que eu penso, assim. Eu classifico o primeiro melhor porque para mim foi o primeiro que eu joguei, aí ficou naquela, o primeiro e segundo, nessa ordem. Mas para mim também é os dois, assim, é os intocáveis. O primeiro foi aquele ban, né, aquele baquezinho. E o 2 veio complementar, pra assim, mim, toda a é coisa. Os dois, o fodão que existe é o 1 e o 2. Mas o Returns também, porra, quando veio, caraca, deu uma vibe doida quando veio. Não sei se era mais aquele negócio que a gente ficou anos e anos sem ter aquele jogo, e quando veio aí a gente ficou assim. Só sei que, porra, quando veio era assim, sonho de infância, né? A garotada de hoje acho que nem tinha um pra ele, nem nada. Agora a galera old coffee. Ah, isso aí a gente conhece. Mas o primeiro e o segundo, né? Não, é tipo intocáveis, assim. Os dois, pra mim, são as pérolas. Eu adoro, assim. E só falo que o primeiro é melhor porque ele foi, eu acho que realmente, pra mim, o primeiro que eu joguei, depois o segundo. Mas os dois é. Não tem o que chegar perto, pra mim é demais. Tivemos lá também o comentário lá do Wide Wolf, né? Acabei de ouvir aqui, como sempre, ótimo cast. Não sou um dos maiores fãs da franquia, mas sempre lembro dela com um bom sentimento. É, o Wide Wolf não teve infância, né? Por isso que ele não conhece esses jogos. Aí... É, mas o Donkey Kong mesmo, assim, quem não pegou mesmo aquela fase ali no começo, assim, eu acho que não... pode não ter aquele mesmo sentimento. Pode até gostar dos jogos e tal, mas não vai ter mesmo sentimento de quem... vivenciou lá do princípio e tal. Que a gente estava acostumado com um tipo de jogo. Aí veio um barato tão assim impressionante que é um negócio que marcou. Assim, se a pessoa não meio que não tava naquela. Não viveu aquele período, o jogo pode até passar meio assim. Já percebi que isso é só mais um jogo, assim, um jogo bom e tal, mas nada demais. É, um monte de adolescente embasbacado com 3D falso. É, então, é, isso mesmo, foi isso que aconteceu com a gente. Tinha também lá o comentário do Hermes, né? Nunca gostei de Donkey Kong, achei legal os gráficos, mas não foi bastante. Para jogar qualquer coisa dessas. É, mas Emerson é louco. O Emerson é sempre do contra. Aliás, nem pego o personagem como. No Mario Kart. Será que sou hater? O amigão do Oxum poderia ganhar a vida fazendo efeitos de som para jogos. Mas nem faz. Nem tem. Depois do Final Fight, eu acho que eu não fiz mais você, nada. Você faz isso em todas as coisas. Agora mesmo você acabou de fazer. Você fez assim, ó. Tudo não, mas ele tá falando não, som de tudo, jogo. Tudo ele tá falando não, som de jogo. Tudo, mas isso então, não é de jogo. Mas não é só o de jogo é igual o agarrão do é Final Fight. Não é só de jogo. Você, tudo que você tem que fazer, você faz um som. É que você não... É tipo automático seu. Porque é carioca é assim mesmo. Você tudo. Olha lá. Cheio de tudo jogo, que você vai fazer, cara. Faz assim. Aí você vai falar de algum negócio, você tem que fazer o som do negócio. Vem querer escapar. Esse comentário também que tivemos aqui, quando o indivíduo fez, ele não fazia parte desse mequetrefismo aqui, né? De podcast. Que será que foi? Então eu vou ler. Mas o bom é que se ele contrariou nós, a gente pode enfiar porrada nele agora, né? Então, tivemos lá o comentário do ainda não integrante do podcast Old Coffee, né? Gente fina, hein? É, gente fina. Old Coffee é legalzinho, cara. Engraçado que esses dias fui emular Donkey Kong 64, pois nunca havia jogado naqueles tempos, sofrido. Após a abertura What the Fox, joguei a primeira fase e fechei o emulador. Aí, e não troco o 3 perfeito pelo 4 de caráter duvidoso, nem que me desse um PS4. O 3 tem fases memoráveis, como a do serrote, a do esgoto que inverte a porcaria do controle e faz tudo achar que é aquela bosta tá quebrado. Tem também a fase do relâmpago e a fase da escalada na montanha, com a bosta da corda pegando fogo na ponta, fazendo que você fique subindo igual a um louco para não levar uma chamuscada no traseiro. Além da já citada fase da fuga das abelhas. Sobre Donkey Kong Returns, tem a versão do 3DS. Eu concordo que o jogo é bom e tal, mas sem carisma dos jacarés bolados com inimigo não é a mesma coisa. Eu ainda não acho o 3 tão top e tal, mas realmente essas fases que o Old citou, eu não lembrava e são umas fases muito foda mesmo. Essa fase da corda assim pegando fogo é muito da hora, assim, você vai subindo, aí se você erra, aí a corda vai embora e você fica lá, Deus dará, acabou a tela, tem que morrer. A fase do serrote. É, a fase do serrote realmente. Subindo assim o serrote, vem. Aí, tá vendo? Vocês ficaram aí na vibe do 1 e do 2 aí e deixaram o meu 3 querido. Aí é que tá. Aí eu até fui jogar ele de novo e tal, mas só essas fases, que nem eu falei. E aí a das abelhas, que eu tinha comentado, ele falou, que você falou, ele falou, sei lá quem foi que falou. E aí ele quem foi que falou? Então, mas tirando isso, não tem nada, o jogo, você faz a mesma coisa de sempre e não tem carisma. Aquela ideia, tipo, de meio de você estar num lugar, num clima meio europeu ali, sei lá, foi meio estranho, porque nem no 1 você tava naquele clima, tipo, da ilha ali, da ilha e tal, no segundo tá naquela pegada de pirata, tudo tinha uma ambientação legal. O 3, sei lá, aqueles ursos lá querendo te ajudar, lá você vai lá e ele... 3 sem graça. Mas ainda melhor que o 4. Não, o do 64, aí com certeza, eu jogo 3 rindo à toa, agora o 4, eu tentei, até depois do podcast, até peguei pra jogar, eu falei, realmente, eu tava certo todo o tempo. Depois eu que... não mudei não, de ideia. Depois que essa fase merda que o Old falou, eu ainda falei, porra, realmente, essas fases eu não lembrava e são boas mesmo. Pelo rapaz aí, o Old Coffee tinha razão. Realmente, esse Old Coffee, a gente não vai cobrir de porrada por ter contrariado a gente, mas ele tinha razão. Mas argumentos foram válidos. Deus o ou dele? O dele? Lá, o do rapaz. O do rapaz. Tivemos também comentário lá do camarada Batosai, né? Essa é uma das franquias que mais me diverti na infância. Assim como do Dissect, que tão empolgado, quase que faz o podcast sozinho. Mano, é o que eu falei. Eu, tipo, deixasse eu fazer mais 3 podcasts só de Donkey Kong, mano. Eu amo essa série. É demais. Donkey Kong é Fox Forever. E pra finalizar, tivemos também o comentário lá do camarada lá, o Bonfire. Pelo visto, a série Call of marcou todo mundo. Tirando o Guilt, eu acho. Tinha inimigos. E o Emerson Tinha inimigos que eu dava apelidos porque eu não sabia os nomes. Acho que eu tenho o livrinho que vem no Donkey Kong 1 até hoje. Sempre achei engraçado os jacarés arrotarem quando morrem. É, e corrigindo aí, com o Didi, se você pular no lugar alto, você estoura o chão também. O 2 foi Didi. É, depois eu fui ver ele realmente. O Didi do alto também ele estoura assim pra pegar os quatro. É mais difícil. Sério? Porra, essa é morrer sem saber. O 2 foi zica mesmo. Aquela fase chata, eu acho que você vai com a cobra subindo e embaixo tem aço. O 3 eu gostei daquele isso, esquema. Que negócio é isso aí? Que negócio é isso aí de cobra com ácido aí? Eu não lembro disso não. Você não lembra, caralho? Tem uma parte da cobra que você vai fugindo e a água não é água, é um ácido que vem subindo. É. No 2? No 2. O 3 eu gostei. Aquele esquema do mapa. E os cenários eu achei bem feito. Parecem até terem uma qualidade superior que o do primeiro. Só que os primeiros, principalmente o 2, eu achei mais detalhados. Parece que a equipe foi mais carinhosa. E no 3, o Wise não participou como nos 2 primeiros, se não me engano. Eu acho que ele não compôs e só participou da produção. Edição ou alguma coisa assim, mas ainda assim foi um game bom. O Donkey Kong 64 eu joguei pouco, mas eu lembro que gostei, mas nunca terminei. Um dia eu ainda termino. E para mim, Donkey Kong maior que Dixie, que é maior que Didi, que é maior do que Kid. Mano, Kid ninguém nem entra na história. Alguém lembra de Kid Kong, mano? Quem? Aquele bebê chorando 3, alguém lembra? Não, que nossa. Não, eu lembrei dele quando a gente falou, dele comentou no podcast. Eu falei, mano, existiu aquilo mesmo. Quando eu lembrei, aí com aquele casaquinho dele azul, aquela roupinha meio. O 3 eu joguei pouco, mas lógico, eu terminei algumas mais de uma vez e tal, mas eu joguei pouco. Mas é nítido, eu, tipo, aquela imagem, tipo, você se distanciando dele, aí ele ficando parado, assim, tipo, sentado, assim, olhando pra cima, esperando você chegar a ele pra salvar ele e pegar ele. Senão ele fica parado lá. Mano, que bicho imbecil é aquele. Mas uma razão pra você jogar no hardcore, tipo, mata ele e não pega mais. Ah, mas o 3 foi o último que eu tive vontade nenhuma de voltar a jogar. Eu joguei, tá bom, já deu, né? Vamos... já deu, né? Não precisei pegar nada, tá bom. Foram esses nossos e-mails e comentários do episódio 27, franquia Donkey Kong Country. E onde é que essa cambada pode encontrar a gente? Então, pelo Facebook a galera encontra a gente no Neo Player Podcast. Tem o Twitter, _NeoPlayer_. Através do nosso site, neoplayerpodcast.blogspot.com.br. Através do YouTube, onde vocês vão encontrar lá a jogatina, Neo Player Podcast. Ou através do grupinho do Facebook, que tá crescendo, porra, disparado, disparou, já perdi até a conta. Tá em agora conta que eu entrei lá é que vai bombar lá mesmo. Lá. Caralho, fodeu. E o Cold Coffee agora bombando, fodeu. Veio passive. Só pra somar. Tem até fotinhas pornô lá, só que não. Só que não. E é isso aí. Beleza, então. Comando a tradição, né? Vamos lá pedir o jogo. Eu vou pedir o jogo pro Guilty. Guilty, você jogou Berserk de Dreamcast? Sim. Sabe, você conseguiria escrever o jogo em 15 segundos? Aperte quadrado. Nossa senhora. Caralho. God of War? Eu acho melhor, mas é opiniões à parte, né? Melhor resumo de todos até agora. Pô, aperte quadrado, acabou, o jogo zerou. E hoje, né, já estreando, né, quem vai pedir nossa música aí de saideira aí é o Old Coffee, né, hoje. O que você vai trazer aí pra gente? King of Fighters 2000 do Kyo. Eu acho que é Goodbye Ezaka. Agora é a versão Arranger. 97 era melhor, hein? Aquele jogo. Tum, todo mundo só pede essa do 97 aí, foi beleza. Mas o do 2000 também tem o violãozinho. 2000 ou 2002? O 2002 é um remix da versão do 2000. Ah, tá. Beleza, então. Vamos ficar com essa música maravilhosa do Old Coffee aí, que não sofreu é boa. Sofreu nem um pouquinho pra pedir essa música. É, não provoque incêndio no embalo dessa música. Erros de principiante, acontece. Beleza, então até daqui 15 dias, falou. Se eu ainda tiver lá, né, se vocês me quiserem ainda. Mais 20 polichinelo, vai lá. Ah, você, não, você está com essa. Batendo pau. Não, mas vocês estão com esse barato aí, tipo, dando risada de configurar o bagulho, né? No meio da semana, eu tô falando com o Old Coffee, né? Aí tá baixo o som dele. Ô, vai nas configurações do Steam aí e aumenta isso aí. Onde que é? Ah, comecei. Vai ali, não sei o que, e cliquei. No que ele clicou no bagulho, aí, tipo, sumiu a conversa. Aí o caralho, eu fui abrir a caixinha do Steam, aí tá lá, Old finalizou a chamada. Eu, cara, eu mandei assim, Old, não precisa finalizar o bagulho, só de você mudar, ele já altera, você não precisa parar, ele já muda, né? Ele não precisa fechar a voz, né? Aí daqui a pouco, lá, Old Coffee está falando. Aí manda mensagem. Não, aqui não é o Old, não, mano. Aqui é o irmão dele, você tá falando com o irmão dele. Aí o quê? É, mano, quando ele chegar eu aviso. Mas o quê? Aí daqui a pouco esse Old Coffee está falando. Aí tá assim, desliga esse computador aí, moleque. Aí Old Coffee está falando, eu tô baixando o Rise. Old Coffee está falando, mas desliga. Não, Old Coffee está falando, não, mas falta 9 GB, não sei o quê. Mano, o que tá acontecendo? Essa porra tem dupla personalidade, mano. Tá discutindo com ele mesmo. Eu falei, que porra. E ficou no maior papo de doido, assim, aí mandando as conversas em código. Aí eu falei assim, mano, o que tá acontecendo nessa porra? Ai, meu irmão acessou não sei o quê. Aí o outro, não, mas eu tô aqui, se eu parar, não vamos jogar não sei o quê. Caralho, que porra é isso, meu? Que drama. Falta 9 GB. É! E o pior é que, tipo, ele falando com ele mesmo, que aparecia, tipo, Old Coffee falando. Eu falei, mano, essa porra tem dupla personalidade, é o que faltava. Tudo aí, depois de um tempo, aí que pareceu, né, que tudo se normalizou, ele tomou o Lexotan dele, sei lá, né? Aí ele começou a falar de isso. No meio da semana. Aí ele começou a falar de. Aí passou um tempo, aí ele chamou de novo, né? Aí ele voltou a falar comigo. Aí eu, caralho, o que foi isso? Já no áudio, né? Aí, não, é porque meu irmão acessa a minha conta lá e acontece isso. Eu falei, caramba, por que você não cria uma conta pra ele e compartilha? Eu nem sabia que fazia aí. Porra, aqui, velho. Ligado, mano. São um paulista falando isso, é até. Que a coisa tá feia mesmo, hein? Tá brabo, hein? Tá triste. Mas vai dizer que vocês aí também não tá frio. Desde que não chova. Não, mas choveu hoje, fazia 15 tá dias que não choveu. Durante o podcast. Ah, não, agora não. Deixa eu ver qual a conexão de alguém aí, é? Tem uns problemas. De chover e levar embora. Ah, se acessasse a página do podcast, saber qual é o problema da chuva com o Dissect. É, pode que fala tudo que acompanha, já tô vendo aí. A página do Facebook lá, eu não olho nem o meu Facebook. Pois é, tava lá porque é que a internet do Dissection cai. É, pode ser. Eu vi algumas esse vezes calor, assim que. Eu vi algumas vezes que o podcast, a gravação começava meia-noite, tem mais de 2 horas por causa de um usuário aí. É, mas isso é. Porque, sabe o que é? Porque o Sidney, tipo, viu que tá ficando tiozinho velho careca, ele quer virar pelo menos fazer marombeiro agora. É, agora academia pra virar marombeiro. É. Você tem que cuidar da saúde. É, ele quer aparecer, não, tá vendo? Mas aí eu parei, tava a semana toda, aí eu falei, não, peraí, já que terça-feira eu tô no podcast, terça-feira eu não vou. Ele quer ser o tio da academia agora, ele quer ser o tio da academia. É. Quando ficar famoso, né? Quando aparecer ao público. É, aí, tá ligado, já tô bem. Tá ligado aquele tiozinho que faz propaganda de massa lá, o cara tem 86 anos fazendo propaganda. É, 86 anos fazendo propaganda de cara de marombeiro. Tem que esperar o sexo dar o gritinho tosco dele, entendeu? Essa é a ordem. Você podia falar antes. Podia falar. É, ou falar antes. Tem que fechar sempre com o sexo falando. Ah, então tá. Eu falo de novo, então? Não, cara. Não, já foi. Tu vai ser cortado brutalmente. Meu filho. Não, ele soltou um não sei o que no final, mas isso aí ninguém percebeu. Ah, edição salva tudo. É. Então, o Old Cove, eu tô achando que não escutava esse podcast. Ele eu tô ligado que ele é miguezento. Tô achando que é Miguel, né? Tô achando que é Miguel. Você sabe que você tem que falar, você tem que ter um jogo pra falar agora, né? Na abertura e tal, né? Você sabe o que é isso aqui, né? Então, peraí. Além daqueles três que você tem que fazer. Mas a gente fala assim, também, Old Cove, né? E aí, Old Cove, qual que você traz pra gente? O que você andou jogando? Tá na lista. Um jogo. Né? Agora, eu já pensei, já. Ah, eu vou falar agora, eu já falo.